Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Diego Moreno levou anos pra me ensinar a não clipar. Olá pessoal, aqui é o Diego Moreno e meu plano de vida é levar o senhor K no Carnaval de Salvador. Eu apoio. O convite tá feito. Inclusive, pago a viagem. Ó, tá feito aí o desafio, hein, senhor K. Olha aí. Fala, rapaziada, sou Luizinho Mazei, tripolar, palmeirense, sincero, curto e grosso em todos os assuntos relacionados à música. Esse é mesmo. Eu sou Beto Neves e odeio música. Excelente. Muito bom. Aqui é o Azaghal e sem o Diego a gente não faria nada. Nada, não seria nada. Palmas pro Diego. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast de profissão. E hoje nós vamos cobrir engenheiro de áudio, engenheiro de som, engenheiro de mixagem, o que seja. Nós vamos falar com esses três profissionais da área. Diego Moreno, nosso mentor pessoal aqui do Nerdcast, desde o início. O cara que... O que seria o Nerdcast? O cara que fez a gente comprar Mac. É verdade, cara. E usar o Logic, né? Sair do Audacity. Nosso guru, cara. Vamos falar sobre essa profissão fantástica que nossos ouvidos não treinados não percebem quanto é importante logo depois do BR. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de vez em Canelada na Zona de Cast! Vamos, yes! Olha aí, Léo Lopes. Agora essa semana é você. É? Pois então, enquanto o nosso querido amigo Azaghal continua passeando, que bonito, né? Não, coitado, o cara não tá passeando, ele tá trabalhando. Ah, não? Não. Tá trabalhando? Ah, tá trabalhando, rapaz. Trabalho duro esse, hein? É, cara. Muito duro. Porque você sabe que viajar é se fuder. É, ele gosta de se fuder, né? Ele adora. Se fode o ano inteiro esse cara. Puta, nunca vi masoquista pra caralho. Muito bem, olha só, Léo Lopes. É o seguinte, estamos em ritmo de carnaval. Olha que legal. Na tela da TV, no meio desse bolo. Muito bom. E nós vamos falar de Ghost Recon Wildlands. Que tem tudo a ver com o carnaval. Tem tudo a ver com o carnaval. Olha aí, cara. O jogo que... Cara, a gente tá esperando esse jogo há alguns anos, a gente viu na E3. Sim. Ghost Recon Wildlands, cara, é inacreditável, é o maior mapa já feito para um shooter, cara, é gigantesco. Jogaço. É gigantesco, o mapa que os caras passaram meses lá na Bolívia, fotografando, estudando, entendendo todos os cenários. Agora eles começaram a lançar trailers das áreas, sim, né, do canyons, das florestas, do deserto, cara, é muito maneiro, cara. Você sabe que eu morei na Bolívia, né, 3 meses na minha vida. O quê? Sério? Aonde? Eu morei em Santa Cruz de la Sierra. Olha, eu estive em Santa Cruz de la Sierra uma vez fazendo conexão. Pois é. Qualquer dia eu te conto a história da minha viagem. Eu fui de trem da morte. Eu te conto qualquer dia. Olha aí. Então você vai ter um gostinho a mais para jogar, né? Sim, com certeza. Uma memória tão linda que eu tenho. Inclusive, você falou que você já jogou o Closed Beta que teve agora, né? Joguei o Closed Beta algumas semanas. E aí? E já estou aqui de stand-by para jogar o Open Beta. Qual foi suas impressões? Foram as melhores possíveis. Eu adorei. A gente sabe que Ghost Recon tem aquela dinâmica de equipe, né? Que você pode marcar os adversários e tal, e fazer aquele sync shot, que é muito legal. Isso é maneiro, que é o jogo que é mais, assim, você pode jogar ele single player, sim, mas ele fica mais maneiro ainda se você jogar, sim, com os amigos, até 4 jogadores co-op, sim, e vocês podem fazer a progressão compartilhada da campanha com os amigos. É muito maneiro quando vocês, né, cada um faz a tua parada, um cara fica de sniper, faz sync shot, outro entra, pega na surdina, é muito, cara, o fato é que o Ghost Recon, toda a série, é prima pela furtividade. habilidade, por você ser justamente invisível e fazer esse ataque. Ghost, né? Você é um ghost, ghost. Exatamente. Exato. Você fazer esses ataques furtivos. Mas você também pode chegar de Rambo na parada. Eles prepararam o jogo pra você fazer a sua escolha de como montar a estratégia. Isso que eu acho maneiro. Um jogo que te dá uma situação e você não tem que seguir roteiro. Você pode fazer a estratégia que você quiser e o jogo tá preparado pra isso. E no Ghost Recon Wildlands você joga com essas forças especiais contra os cartéis. El mio de puta mal parido. É Santa Blanca. Muito legal também. É muito maneiro. Essa coisa da ambientação e tal. Achei muito maneiro. Você vai desarticular os cartéis e as alianças com os membros corruptos do governo e tal. Enfim, aquele negócio. Sim. Tom Clancy. O universo Tom Clancy é foda. Tom Clancy. Animal, animal. O que que tudo isso tem a ver com o carnaval? Porque agora, durante a carneia do dia 23 a 27 de fevereiro, está disponível o Open Beta, rapaz! Para todas as plataformas e vai ser animal esse Open Beta, porque, diferente do Closed Beta, que teve só uma província, no Open Beta são duas províncias que estão liberadas. Olha aí, mas no total do jogo, quantas províncias são? São 21 no total, tá gigante! Caraca, o mapa do jogo é gigante. Era legal jogar o Closed Beta, porque tava perseguindo os carinhas e eles fugiam pra uma província que não tinha acesso. Aí eu ficava puto que não podia chegar, dava aquele, né, volte 3, 2, 1. E aí agora vai ter uma província a mais pra experimentar o Open Beta. Então aproveita, é de graça, você só baixar e participar do Open Beta. Durante o carnaval, o que que nerd faz? O Carna Nerd é feito disso, de videogame, rapaz. Exatamente. Então, link aí no post pra você saber mais sobre o Open Beta de Ghost Recon Wildlands. Vai rolar agora do dia 23 a 27 de fevereiro. E o jogo lança oficialmente dia 7 de março. Certo? Certíssimo. O meu já tá lá pré-downloadado, esperando pra começar. Muito bom. E hoje, senhor Leandro Lopes... Peraí, me chamou de Leandro, que isso, tá bravo comigo? Ué, você quer que eu te chame de Leonildo, seu verdadeiro nome? Esse é o David que me chama de Leonildo. É minha mãe que me chama de Leandro, quando ela está brava, fala assim, Leandro! Muito bem, hoje é dia de Nerdcast Empreendedor, rapaz! Exatamente, última sexta-feira do mês, estamos aqui há 3 temporadas, Jovem Nerd. Essa é a terceira temporada, e hoje eu vou falar com o Flávio Augusto e o Sandro Magaldi sobre crenças limitantes, rapaz. Por exemplo, Léo, diga. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Olha essa, em time que tá ganhando não se mexe. Ah, perfeito. Eu tô entendendo já o espírito do negócio. Entendeu? São crenças do nosso senso comum que a gente passa de geração pra geração. Perfeito. Mas que se a gente deixar ela se tornar uma verdade dentro da gente, a gente pode perder oportunidades, ainda mais pra quem empreende. Por exemplo, time que tá vencendo não se mexe. Sim. Quer dizer que você acha que todos os desafios do seu time vão ser iguais pra sempre. Sim, exatamente. O time que entendeu? Tá ganhando se mexe sim, se porque mexe nada porque... é tão bom que não possa melhorar. Exato, e se você não mexer, alguma hora você vai perder. Vai esperar perder pra mexer no time? Não, é assim. não. Então, quer dizer, é legal ter um insight do Flávio, que tem um puto histórico, né, de construção de grandes empreendimentos sobre isso. Ele tá demais falando sobre isso. É muito maneiro esse assunto. Tá aí na sua timeline já pra você baixar. Lembrando que o Nerdcast Empreendedor, toda a última sexta-feira do mês, é trazido pelo meu sucesso. Sucesso.com, a escola de insight e negócios, onde os caras reúnem um material extensíssimo sobre os maiores empreendedores do Brasil. Eles fazem documentários com níveis internacionais de direção, fotografia. Cara, é inacreditável. Não. Eu não. Discordo. Discordo. Eu quero ouvir a palavra que todo mês eu espero para ouvir você pronunciar a expressão, por favor. World class, é isso? World class. Com a enroladinha no World Class. É muito maneiro. E olha só, nesse carnaval, nesta carneia que está começando. Sim. Se você ouvir o Nerdcast Predador até o fim, você vai ouvir uma promotion. Sim. Tem uma promoção no final que vai te dar acesso de graça a todo o conteúdo deles por uma semana. Que? Vale a pena. É porque às vezes você fica, a pessoa fica com medo de assinar um negócio que não sabe se vai ser bom, certo? Uh-huh, claro. Isso acontece, não é mal. É, normal. Todo mundo tem esse medo. Ai, não sei se vale a pena e tal. Sim. Você pode testar de graça. E aí, todo o acervo de conteúdo dos caras, que é inacreditável de gigante, tá lá, de graça, pra você durante uma semana. Excelente. Vale a pena experimentar. Então escuta esse Nerdcast Empreendedor que tá muito bom, rapaz. Excelente. E se você não quiser ouvir recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 40 e teste 1, 2, 3. Muito bem, Léo Lopes. Sim. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana. Essa época de carnaval, sempre as doações baixam. Então, galera, é mais importante do que nunca. Exato. Doar sangue nesse período de tanta necessidade. Flamínio Nunes, muito obrigado. Carol Cabelo, Alex Oliveira, Fernando Shiraishi, Heitor Dias Soares, Vinícius Dornas Rodrigues, o time de futebol americano Nova Friburgo Yetes, olha aí, muito bom. Legal. Maurílio Bonora Júnior, João Pedro Castilho, Nicolas Trevisan, Rudi Damabiá e Thaís Teixeira. Muito obrigado, seus nerds, por doarem sangue. Obrigado também àqueles que participaram do Scalpo Solidário, cortaram os seus cabelos e mandaram as fotografias aqui para o Nerdcast. Taíla Lopes Quadros, Jaqueline Dietrich, Matheus Bernardina, Gabriela Brito, Guilherme Boareto de Paula e Tom Lucas, obrigado por também doarem os seus cabelos e ajudarem aí a aumentar a autoestima de pessoas que precisam de belas perucas para incentivar os seus tratamentos. Muito legal essa iniciativa também. Muito bom. E olha só, Léo, eu tinha prometido alguns Nerdcasts atrás que eu ia agradecer a divulgadores do Nerdcast Stories. Sim, exatamente. A campanha está funcionando. Você ainda pode divulgar o Nerdcast Stories para 5 pessoas. Nosso programa que tem as melhores pílulas do Nerdcast que vai ao ar toda sexta-feira no canal do YouTube do Jovem Nerd. Link aí no post. E é isso. Faz 5 pessoas que não conhecem o Nerdcast verem o Nerdcast Stories. Pode mandar, pode espalhar. Eu quero agradecer ao Rafael Moran, ao Michael Galli, ao Diego Oliveira Xavier, ao AOX, Fernando Assis dos Santos, André Simões, Kathleen Luana e Cecília Corgocinho. Muito obrigado, seus nerds, por espalharem a palavra e o humor do Nerdcast Stories. Continue fazendo isso e mandando e-mails aqui pra gente. Sistema de honra, Léo. Sim, com certeza. Você realmente faz e aí você realmente chega e manda um e-mail falando assim, olha, eu realmente mandei para 5 pessoas verem. E a gente vai agradecer aqui, certo? Exatamente. E temos também a arte dos fãs, Jovem Nerd. Olha aí que beleza. Uma ilustração do Mark Rylance como Dom Azaghal, feita pelo Renan Soares. Aham, muito bom. Tem também o Azaghal, O Senhor da Oceania, pelo André Gomes. Muito maneiro. Temos também aqui várias. É claro que a gente está colocando apenas algumas. Todas elas você pode curtir no post do Nerdcast, é claro, não deixe de entrar lá. Temos também Azaghal Viking, por Murilo Justiniano. Temos o Faraday, por Joyce de Andrade. Maneiro. Ainda ilustrações maneiríssimas do Nerdcast de RPG. Exatamente. Thomas Faraday pelo Rafael Russo. Olha aí. Tem uma caralhada aqui, Jovem Nerd, da mesma pessoa. É, o Rafael Morandini mandou vários... Ele continuou a mandar vários 3D dos bonequinhos, que seriam bonequinhos... Sim. De jogo de tabuleiro do Artemis, do Feldo, do Newperto, do Rawson Cave, do Rufus Cave, do Rupress, assim, a galera do Nerdcast de RPG. Ficou muito maneiro, valeu pelas artes, galera! Rafael Wambi Bierdo Santos, 37 anos, funcionário público, Curitiba, Paraná. Esse não é o meu primeiro e-mail, olha aí. Todo mundo com medo. Quanto ao cast, foi engraçado e interessante, mas esqueceu um pequeno detalhe. Faltou abordar o subtema mais importante da cultura viking para nós nerds RPGistas. Os guerreiros berserker, olha aí. Peço a licença para falar desse item rapidamente. Os berserkers foram a facção mais destemida e sanguinária dentre os soldados vikings. Talvez entre todos os guerreiros medievais. Eles lutavam nus ou no máximo vestindo peles de urso com as quais cobriam até mesmo o rosto, parecendo eles mesmos serem os animais. No furor da batalha, lutavam como se o próprio demônio os comandasse, berrando furiosamente, com seus olhos vermelhos como sangue, salivando como cães raivosos, abandonando seus escudos e armas para chegarem à vanguarda da batalha mais rapidamente. Então pra que você vai dar um escudo e né? Pra quê? Você vai gastar esse dinheiro se o cara vai largar o escudo pra ir... Se o cara faz isso uma vez, beleza. Agora, se eles faziam isso sistematicamente, não tem porquê. Bom, eles chegaram na batalha mais rapidamente com uma ira, mesmo quando já vencidos os adversários os faziam atacar árvores e até os seus próprios reflexos em espelhos, já que a fúria da batalha, o Berserker Gang se recusava a deixar seus espíritos. Inúmeras hipóteses foram concebidas para explicar esse comportamento, desde cogumelos alucinógenos combinados com fanatismo religioso direcionado a Odin, passando por problemas genéticos causados por casamentos consanguíneos e até mesmo a licantropia, de onde surgiram as lendas posteriores dos lobisomens. Manda aos nerds um link de um ótimo livro sobre o assunto de um escritor nórdico ainda desconhecido no Brasil, Olaf Tormund. Sobre os berserkers, realmente, olha aí, cara. Chama-se Swordless Warriors, The Legend of the Berserkers. Olha aí, muito maneiro. Quando você jogava com Berserker na RPG, era sinistro, porque quando você entrava em Berserker Rage, você tinha uns bônus de combate e tal, só que você podia atacar seus próprios amigos. Isso que era sinistro. Era maneiro. Lucas da Silva Gonçalves, 22 anos, técnico em edificações, Pelotas, Rio Grande do Sul. Venho nessa mensagem apontar apenas uma pequena correção relativa ao último Nerdcast, número 555, sobre Vikings. Não recordo bem agora quem mais durante explicações, mais ou menos aos 35 minutos do episódio, entre a relação da série Vikings com as crônicas de Cornwell. Citam que o personagem principal das crônicas, Uhtred, é criado por Ragnar Lothbrok, mas essa informação está errada. Durante as crônicas saxônicas, Uhtred realmente é sequestrado e criado como filho por um Ragnar, mas o mesmo não tem nenhuma relação com o lendário Lothbrok, pois o mesmo só é referido na história como Ragnar o Velho, recurso utilizado para desambiguação com o Ragnar Filho, ou Ragnarsson, o qual passa a ser também um grande amigo de Uhtred. Sim. Prova de que o mesmo não tem nenhuma relação familiar com os Lothbrok é o fato de que ele é apenas mais um comandante de guerreiros entre vários do grande exército dos irmãos Lothbrok. Sendo assim, não há nenhum parentesco entre Ragnar e os mesmos. É que Ragnar pros Vikings é tipo Zé. É o Zé. Tem um milhão de Ragnar. É, todo mundo é Ragnar. Falta de criatividade pra nome dá nisso, né? É, mas é que é um nome muito maneiro, todo mundo quer. É, Ragnar. Não é o nome errado, é um nome muito maneiro. É, Uhtred é legal também. Uhtred é foda. Bem bacana. John Pablo Gama, 21 anos, estudante de Direito, Juiz de Fora, Minas Gerais. Adoro não esquece, sempre são minha companhia nas indas e vindas da faculdade pra casa. Muito bom. Bem, esse curto e-mail é para acrescentar algumas coisas ao assunto do Nerdcast sobre Vikings. Eu fiz uma pesquisa na faculdade uma vez para ver a relação direito e mulher pela história. E algumas coisas que vi foram que as mulheres livres vikings possuíam, por exemplo, o direito a dar início ao divórcio. Olha aí, algo retratado na própria série Vikings. O que mostra como a história é cheia de verdadeiros bolsões temporais. Isso é verdade. A gente acha que o normal é progredir, a gente pode voltar, né? As sociedades podem evoluir também. Enquanto no resto da Europa cristã a mulher era totalmente submissa, a mulher na sociedade viking era, de certa forma, mais autônoma. Isso se dá principalmente, como falado no Nerdcast, pela própria religião viking, ter mulheres em papéis centrais, vide a própria deusa Freya. Peço, para entrar no clima nórdico, uma última mensagem para o senhor da Oceania, que não está aqui, em norueguês, olha aí. Olha aí. Dette er min første epost beklager lurdel azagal. Vocês querem que eu traduza? Que eu falo norueguês. Quê? É, além de japonês, eu falo norueguês. Tá bom, o quê? Você fala norueguês mesmo? Quer que eu traduza? Ah, por favor. É porque tá terminando em azagal, então no norueguês você inverte, você pega o último nome e bota no começo da frase, entendeu? É tipo alemão, que o verbo é trocado, que nem japonês também. Você bota o azagal, então aqui a frase tá falando assim, azagal, larga logo essa vida boa e volta para o trabalho. É isso que tá falando aqui em norueguês. Não, Léo, olha só, eu tô conseguindo decifrar o que ele escreveu. Sério? Sabe por quê? Porque essas línguas nórdicas, elas são muito parecidas, elas têm as minhas raízes. E como eu estudei alemão na minha infância, eu tenho alguma coisa lá. Olha só. Forste. É first. Isso foi pra língua inglesa. Primeiro. Sim. E tracinho post. Dette er min. Ou seja, esse é meu primeiro e-mail. Beklager que eu não sei. Lude Azagal. mas esse, certamente esse é o primeiro e-mail, eu entendi. Caraca! Peraí, agora eu vou no Google Translate, sério, eu vou no Google Translate pra ver o que é o final da frase. Backlog é Lourdes Azaghal. Desculpe te enganar, Azaghal. Excelente! Muito bom, tá vendo, Azaghal? Volta logo pro serviço que aí você vai conseguir filtrar essas coisas, pô. É bom a gente entender com o que exatamente vocês trabalham pra gente desenvolver o papo. Diego, qual é a sua especialização hoje? Além de guru do Nerdcast. Além de guru do Nerdcast, nas madrugadas, que é importante frisar, uh-huh. Eu trabalho em shows ao vivo, eu faço PA, que é a sigla pra Public Address. Isso é muito difícil de explicar, principalmente quando você tem uma namorada e que a mãe da sua namorada pergunta, o que é que você faz? Aí pra você explicar que você faz o PA, e ela pergunta, o que é PA? E você, não, ela sabe que quando você vai no show e tem aquela casinha no meio do público, é ali que eu fico. Isso, é aumenta e diminui o volume, é isso que você faz. De todos os instrumentos. Você fica mexendo um monte de botão pra poder justificar o dinheiro que ele ganha. Exatamente. Então, além disso, eu trabalho em estúdio, gravando banda e mixando também. Mas já fiz campanha política, já fiz publicidade, tudo relacionado a áudio. Programa, né? Não, programa não. Tem uma época que você foi fazer trabalho fora do Brasil, eu lembro. Foi, eu viajei pra Angola pra fazer a campanha política do presidente. Eu nem sei se eu posso falar isso, porque eu só descobri que era perigoso quando eu cheguei lá, né? Quer dizer, eu pesquisei rapidamente no Google. Perigoso como? Você comeu aquela galinha de mina, que a bomba explode e a galinha sobe os pedaços, a gente come? Deus. Pô, quando eu cheguei lá, a gente teve uma reunião com o pessoal da produtora daqui do Brasil, né, que foi contratado pra fazer a campanha do presidente, e a mulher falou assim, ó, cuidado com as ligações que vocês fazem pro Brasil, porque o hotel todo tá grampeado. Aí eu falei, caralho, fudeu, vou morrer aqui. Recebi ameaça de morte, e outra, e as peças publicitárias que a gente fazia era tipo, desminagem, não sei o quê, quando você for andar num campo assim, não sei o quê, o governo de Angola está tirando as minas. Caraca, cara, que sinistro. Era uma parada punk, sinistro, eu só descobri quando cheguei lá. Negócio tem. Falou, pô, 6 anos de paz, né? Tinha 6 anos de paz na época que eu fui. Então, uh-huh. Pô, guerra civil, não é nada, de boa. Sinistro. Aí cheguei lá, o segurança do supermercado trabalhava de AK-47 na mão. Nossa, caraca, senhora. Caraca. Guerra civil é que a gente tá vivendo no Brasil hoje também, hein? Não vamos nem entrar, não vamos nem entrar nesse assunto, porque esse é outro, né? Que nunca vai existir. Mas daqui a pouco o segurança no mercado no Espírito Santo vai estar de AK-47 na porta também. Vai estar quase lá. Na verdade. Ah, eu não tenho dúvida. Eu subornei o cara com uma cerveja pra poder tirar uma foto com ele e com a AK. Caraca. Que isso, cara. Porra, eu só tinha visto a AK-47 no CS, porra. Eu queria tirar uma foto com a AK-47. Caraca. E no GTA, né? E no GTA, verdade. Meu Deus do céu. Mas, bom, você trabalhou com mixagem de som lá, né? Eu trabalhei com mixagem, eu fazia parte do vídeo, né? Eu fui com um amigo meu, ele fazia parte do programa de rádio, que era muito mais importante que o programa que ia pra televisão. Tinha mais alcance. E eu fazia parte do vídeo, né? Da campanha política. E, tipo, eu e um monte de brasileiro, né? Que foi a equipe toda do Brasil pra lá. Porque lá os caras não tinham ideia do que... Cara, você assistia televisão lá, parecia que você tava assistindo uma televisão bizarra dos anos 80, sacou? Os programas de TV, assim, uhum. As pessoas totalmente sem nexo, assim, chroma key vazando o fundo da camisa do cara na campanha. Era bizarro, velho. Aí chegou lá com a equipe toda do Brasil, os caras fazendo... Os caras que trabalharam na Globo com CG. Porra, foi foda. Tinha helicóptero fazendo aérea. O cara ganhou, né, claro. Mas fora essas aventuras malucas, vocês trabalham também com grandes nomes do cenário nacional. Exato. Né? De música. É, isso é verdade. Eu trabalho... Quer dizer, eu moro em Salvador, então. Trabalho atualmente com um artista, ele se chama Tomate. Ele faz muitos shows aqui na Bahia, em Minas. É muito conhecido. Nessa região, mas como eu sou um freelancer, eu já trabalhei com um monte de gente, com Daniela Mercury, com Asa de Águia, com um monte de banda daqui da Bahia, quase todos. Mas aí fica nessas aventuras de PA, monitor, que é o cara que é o mesmo técnico que fica cuidando do som que vai pros músicos e tal, gravação também com todos eles. Monitor é o cara que o Tim Maia xingava sempre que falava que... Ele mesmo. Não escuto o som da minha voz. É o cara que tem que ser o psicólogo, né? O técnico de monitor é o psicólogo, porque o humor da artista que entra no show, o cara tem que saber dosar ali e trabalhar com isso também. Mazei, que fez monitor por muito tempo, ele tá, é mestre nisso aí. Eu costumava dizer que o técnico de monitor era um mordomo, porque ele tinha que servir todo mundo, e quando alguém morria, a culpa era sempre dele. fiz monitor por 19 anos, um bom tempo, uma vida, né? Mas de freela ou de uma banda só? Com diversos artistas, né? Diversos artistas. Eu tenho 24 anos de áudio, tenho 31 de música. Minha especialização é basicamente a mesa do Diego. Também trabalho com publicidade. Hoje eu viajo com o Capital Inicial, sou engenheiro de PA do Capital Inicial. Alexandre é fãzão do Capital Opa. Inicial. Opa! E aí, moçada? Cara! E aí, cara? Pô, tomara que o Dinho não ouça isso, senão tô na rua. Nunca se sabe, né? Porra, vai saber, né? Eu vou mandar pra ele, pode deixar, Luizinho. Eu respeito o Dinho pra caralho, como ser humano, mas eu não como consigo. Como ser humano é ótimo. É, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. Não, ele é um cara bacana, Você tava lá quando ele pulou do palco, caiu de cabeça? Coitado, caiu. Não. Não, na verdade ele não pulou, né? Ele caiu do palco, ele né? Caiu de costas, né? Pô, foi um perigo. É, bateu a cabeça, ficou em coma. Cacete. É, foi um negócio meio tenso ali. Eu entrei coisa de um ano depois da volta do Dinho. Caraca. Trabalho com estúdio, né? Tenho uma sala de mixagem em casa, São Paulo. Tenho uma sala de mixagem em Nova York. Que chique. Eu também trabalho com gravações. Um trabalho basicamente de freelancer, né? Mas no caso do Capital Inicial, eu é um artista que eu acompanho todos os shows já há mais ou menos há quase 5 anos, na verdade. Legal. Bom, eu trabalho há 22 anos com áudio. Eu me formei em áudio na Alemanha em 92. Então são, sei lá quantos anos? 92, 20, sei lá. 25. Faz um cálculo, eu sou péssimo. Eu formei áudio, não é matemática. Aí, de lá pra cá, eu era músico, então eu vim tocando e operando, fazendo show, gravando, mas mais ou menos de 10 anos pra cá, eu tô muito mais centrado no estúdio, ainda faço show, viajo, tô fazendo a Paula Toller tem 2 anos, mas fiz a Ivete um tempo, fiz todos os discos da Ivete, quer dizer, todos não, de uns 10 anos pra cá, os discos da Ivete eu mixei, da Cláudia, eu trabalhei com a Shakira, com Dave Matthews Band. Que irado. É, com um monte de artista de um monte de gente. Hoje eu tô em São Paulo, eu cresci, me formei na Bahia, sou amigo do Diego de lá, eu tô morando em São Paulo tem 3 anos, tenho uma sala de mixagem no Mosh Studios, que é um grande estúdio aqui no Brasil, e passei há 2 anos pra cá, minha vida mudou totalmente no sentido trabalho, que eu passei a mixar online, uma coisa que a gente fazia a vida inteira com um produtor, um artista do lado e um ritmo diferente, e hoje em dia mudou tudo, com a internet e a velocidade da banda larga e tudo, eu mixo sozinho, entendeu? As pessoas mandam as músicas e eu faço tudo sozinho, sei lá, 10% dos trabalhos que eu tô fazendo vem um produtor ou um artista acompanhar, né? Bem diferente. Legal. A internet, tecnologia mudando tantas profissões, né, cara? Facilitando, né, o trabalho, exatamente. É, muito facilitando pra uns, pra outros, sendo um calvário, né? Porque tem gente que não consegue se adaptar. Então, assim, é uma mudança mesmo pra muita gente. Ah, é. Cara, não tem como. O arquiteto que tá na prancheta ainda, realmente, ele não vai ter muitos trabalhos hoje em dia, né, cara? É, pode crer, pode crer. É legal o Beto salientar isso, que também hoje a gente, sei lá, quase que 100% dos meus trabalhos em discos, em estúdio, são clientes de fora do Brasil, ou de fora de São Paulo, pelo menos a parte de mixagem e masterização. É, realmente foi um formato que os americanos já abraçaram há muito tempo, criaram há muito tempo, e que o brasileiro vem se adaptando cada vez mais, mas como o Beto frisou, não são todos que conseguiram migrar para esse tipo de prestação de serviço, né? Eu ainda tô old school, eu vou lá no estúdio, pego meu carro, aquela mesa gigante. Mas é inevitável, isso. Agora, me ajuda a entender uma coisa. Eu quero quebrar mais esse assunto em detalhes, mas me ajuda a entender uma coisa. Eu já vi muito artista falando assim, se gabando, né? Ah, nós gravamos o disco e fomos lá em Los Angeles mixar e tal, não sei o quê. Por que que o cara tem que ir em Los Angeles mixar? Não, Beto e o Mazei já mixaram em Los Angeles. Então, mas qual é? O que que tem em Los Angeles? O que que tem que é fodástico lá? Em primeiro lugar, tem ferramenta, né? Os estúdios são fortes, são ferramentas. Então, começa que tem ferramentas, porque eles têm dinheiro pra montar grandes estúdios. O Brasil, Los Angeles, deve ter, sei lá, hoje cerca de 10 ou 15 estúdios de grande porte, e o Brasil inteiro, na sua melhor época, não teve isso, entendeu? Não, mas peraí. Mas estúdio de mixagem, é, exato. Não, estúdios de grande porte. Então, mas hoje você não, com super software, qualquer pessoa não consegue mixar em qualquer lugar? Ainda não. As grandes produções ainda são feitas em grandes estúdios, uhum, às vezes em consoles analógicas. O mundo digital e os softwares conseguiram chegar a um resultado muito legal e cada hora mais próximos, mas sempre quem está sentado atrás é a diferença. Mas as grandes produções, e onde tem dinheiro rolando, são feitos ainda nas consoles analógicas, ou mesmo consoles digitais, mas em grandes salas, tratamentos acústicos, equipamentos e muitas opções, e, entendeu? É tipo cozinhar numa cozinha onde você tem todos os tipos de panelas, pratos e produtos para usar, entendeu? Uhum. A gente pode discordar? Pode? Eu concordo com quase tudo que o Beto colocou, mas eu acho que o mais importante não são consoles, estúdios, eu acho que como ele colocou, da coisa da peça atrás de equipamento, né? É, o importante é a peça atrás do equipamento, lógico. A gente vê hoje, vamos colocar aqui, a maioria das produções hoje no mundo continuam sendo feitas em consoles, em grandes estúdios, mas a gente pega aí muitos produtos de sucesso, com produtores de sucesso, com músicos, artistas, engenheiros de sucesso, que trabalham em casa, que trabalham totalmente dentro do computador, que a gente usa o termo in the box, né? E fazendo trabalhos tão bons quanto qualquer trabalho feito dentro de um estúdio com uma console. Eu acho que vai muito assim, também do tipo de música, do tipo de conceito, né? É um tipo de debate meio que infinito, assim. Tem pessoas que preferem realmente trabalhar com console e tem pessoas que preferem trabalhar com computador. Uhum. Eu prefiro muito mais trabalhar com console. Eu acho que o resultado chega mais rápido nas minhas mãos e nos meus ouvidos. Uhum. Mas a partir do momento que eu sento numa cadeira para poder trabalhar, eu já tenho que saber o que eu quero daquela música. Seja console, seja computador, né? Talvez os atalhos sejam diferentes, a velocidade seja diferente. Isso eu digo por experiência própria, né? Eu não posso também dizer pelo Beto nem por outros profissionais, mas eu já fiz alguns testes com trabalhos realizados por mim, feitos em console e no computador, e os resultados praticamente iguais e alguns no computador até superiores, né? Eu fiz um disco agora do Rick Martin, que ele foi mixado totalmente dentro do computador. Uhum. Eu não mixei, né? Eu gravei algumas coisas. Mais do que hoje, vale frisar também, né? Que mixar fora também tem um lado do marketing, né, velho? Uhum. O artista quer lá dizer que mixou em Los Angeles, tirar com foto, certeza, vai. Tem isso também, né? Não, e tem também que os profissionais que trabalham lá e que lidam com isso são, na maioria das vezes, muito mais experientes e capacitados. A música americana tá para o Brasil como o cinema, entendeu? O cinema brasileiro, por mais que tenha melhorado, estamos falando de 100 anos de produção maciça do americano. Hollywood produz aquilo como ninguém produz no mundo. A gente tem que produzir 100 anos para chegar perto, entendeu? Uhum, então, assim, eles têm isso na música. Assim, algumas pessoas aqui conseguem se destacar e fazer, mas temos que colocar nosso sapato no lugarzinho certo, entendeu? Uhum. No final da década, no meio da década de 90, 95, 94, enfim, foi quando começou a bombar essa história dos brasileiros irem mixar seus trabalhos no exterior, basicamente em Los Angeles, né? E eu trabalhava no estúdio Mosh, eu era assistente, já gravava algumas coisas, mas eu era um assistente estúdio ainda na época. E quando eu saí do Mosh, eu resolvi investir num curso no exterior para poder descobrir, para poder entender justamente essa pergunta que você colocou agora pra gente. Por que todo mundo grava aqui, mas tem que mixar fora, né? E naquela época, realmente, eu acho que existia uma diferença muito grande na quantidade de estúdios, na preparação dos profissionais, o conhecimento, a música, enfim. Claro, nós tínhamos excelentes profissionais, mas você mixar nos Estados Unidos é um upgrade grande para a finalização do seu trabalho, né? Fora que aquilo que o Diego colocou também da questão do marketing. E assim, de 5 anos para cá, eu venho trabalhando constantemente em Nova York. E o primeiro trabalho que eu fui gravar em Nova York de um artista americano, eu fui morrendo de medo. Puta, eu vou ser maltratado. Será que o que eu faço aqui tá certo, tá errado, sabe? Eu fui todo cheio de... Sou um brasileirinho. Fui todo tenso. Uhum. Troquei meio antes com o gerente do estúdio, com o engenheiro que ia me atender. Pra minha grata surpresa, depois de alguns dias trabalhando com esse pessoal, eu vi que o nosso conhecimento, no mínimo, o mesmo desses caras. Mas assim, o que me chamou muito a atenção, que é o que eu friso hoje em todas as palestras que eu faço, e quando bate-papo de boteco, e agora aqui com amigos também, que eu gosto de deixar bem claro. Eu acho que o tratamento e a valorização dos profissionais é muito diferente da valorização que a gente tem aqui. Lá eu era tratado como senhor, existia uma educação, um fino trato com as pessoas, assim, e com a música. Eu lembro que quando a gente estava já finalizar as gravações, o artista chegou pra mim: poxa, Mazei, você acha que você precisa de quanto tempo pra mixar? E eu ia mixar aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Eu lembro que eram 8 músicas, eram músicas longas e tal. Eu falei: poxa, são 8 músicas, sei lá, 15 dias. Eles assustaram, achando pouco tempo. Uhum. 8 músicas, 15 dias aqui no Brasil, qualquer cliente, Beto sabe, hoje até melhor do que eu, que Beto é um cara que tá super ativo aí à frente da grande maioria dos hits que tem tocado nas rádios do Brasil inteiro aí, que é um prazo que gravador nenhuma, que cliente nenhum aceita. As pessoas querem fazer uma música por dia, duas por dia. Uhum. E aquela coisa, vai, sabe? Como se fosse fritar pastel na feira. E lá não. Fábrica de pastel. Exatamente, Beto. Então eu acho que hoje, pela essa experiência que eu tenho tendo de 5 anos pra cá, que eu venho tendo de 5 anos pra cá, posso garantir, assim, que o diferencial é o respeito com a música, o comprometimento com a música, o respeito que os assistentes, os produtores, os artistas têm com seus engenheiros. Os engenheiros são tratados como se fossem verdadeiros artistas lá. E aqui não, é o cara do som, é o cara... O cara do som. É o mesário, sabe? É o DJ. Ah, porra, tipo, tira o Beto e bota um macaco, que é a mesma coisa. Tira o Mazei e bota o chimpanzé, que é a mesma coisa. Aqui no Brasil ainda tem essa coisa da desvalorização dos profissionais. Já te deram ficha de cerveja na mesa de som achando que ali era o bar? Não, essa não. Que sacanagem. Já fui chamado de mesário, de DJ, da porra toda, mas essa do de bar... DJ. DJ. Ô, DJ! Não, DJ é totalmente corriqueiro, rapaz. Sempre tem um bêbado na festa que chega. DJ é normal. Velho, toca aquela música ali. Eu falo, porra, mas... a minha filha tem 22 anos e ela ainda não consegue explicar pros amigos o que eu faço, cara. Claro. Entendeu? Mas ele é DJ. Ela fala, daí o amigo fala assim, mas então seu pai é DJ, né? Ela, puta que pariu. Diego ataca de DJ. Eu queria que o papo ficasse um pouco mais leigo antes da gente prosseguir, pra gente poder entrar todo mundo na minha página. Afinal, quem tá ouvindo a gente, pessoas de todos os backgrounds, né? Eu entendo alguma coisa graças ao Diego Moreno e 10 anos de experiência com podcast, mixagem e tal, mas eu sou um amador total, né? Sou um curioso só. Quando a pessoa... Porque a minha vida toda, antes de começar a trabalhar com áudio também e tal, a minha vida toda, a diferença pra mim de um disco ao vivo e um disco gravado em estúdio, era que no ao vivo você ouvia a galera. Você ouvia a galera e era um pouco mais orgânico e tal, porque tudo... É óbvio que não é, sabe, não é só essa diferença, né? Quando você... Ainda mais hoje em dia. Quando você vai gravar num estúdio, principalmente hoje em dia, todo mundo consegue gravar, né? Desde, assim, enfim, nos Estados Unidos desde de milênios atrás, mas você grava todo mundo separado pra você poder manipular livremente na hora de mixar o instrumento, a voz e tal de todo mundo, né? Isso ao vivo e isso no estúdio também. Mas no estúdio chega ao ponto de você poder... Ah, o guitarrista só vem gravar amanhã. E ele não tá isso, justo. Não, foi assim. Isso sempre foi assim. A gente teve um momento ainda, na época dos Beatles, anos 60, 70, onde os gravadores eram muito pequenos e se tocava e se fazia tudo pra gravar em poucos canais. Mas a partir dos anos 80, do final dos anos 70, quer dizer, talvez do início dos anos 70, já não. Se grava, cada músico grava a sua sessão. Você concentra naquela sessão daquele músico. Uhum. Ele acabou, beleza. Vamos pra próxima, entendeu? Então, mas peraí, o normal é uma sessão por músico? É todo mundo separado desde o início? Ou alguém toca um guia, a banda toda toca um guia junto e depois eles gravam mais... Existem muitos formatos. Não existe regra pra isso. Não existe regra. Você tem uma banda de rock and roll e a banda gosta de gravar junto, sentindo. É um Sim. rock and roll, entendeu? Então, às vezes, todo mundo dentro da sala, você monta e eles tocam juntos. E depois você sai substituindo, ou fazendo uma cobertura, ou adicionando. Mas você conseguiu a base da música, né? Com aquela pegada de tocando ali todo mundo junto. E já é totalmente diferente. O pop, normalmente, você começa com um clique, uma guia, entendeu? E vai construindo. Clique e trono, né? Uma batida que marca o ritmo. O andamento da música. Isso. Mas deixa eu te perguntar, então. Num exemplo de uma banda que vai gravar junto, porque justamente querem ter o feeling, querem se sentir. E música é emoção, né? Quando você grava todo mundo separado... Claro. Ou não, é muito técnico quando você tá gravando todo mundo separado. Uh-huh. Mas, por exemplo, beleza, os caras gravam gravaram juntos. Você basicamente tem todo mundo, cada um em um canal, etc, tudo certinho. Uhum. Mas me parece, se você me perguntar, ah, beleza, o que você tem que fazer agora? É muito mais fácil mixar do que uma música gravada em várias sessões, ou não? O que você tem que exatamente fazer de complexo, mesmo tendo uma banda que gravou todo mundo junto? Tá todo mundo no mesmo compasso, etc. Corrigir erros ou alguma coisa assim das pessoas? Hoje em dia, existe isso de corrigir erros, porque a gente tem um mundo digital onde você tem a manipulação dos elementos, né, do áudio como uhum. elemento. Se a gente falar pouco tempo atrás, não, o cara tinha que simplesmente tocar perfeito e tocar isso. quantas vezes fossem necessárias até ficar perfeito. Uhum. Hoje em dia, você pode corrigir um take que foi muito bom, mas teve um momento que não foi tão bom e você não quer perder aquela expressão. Então, assim, quando essa edição é usada pro bem, é lindo, entendeu? É muitas vezes ela é usada pro mal. Uhum. É o lado negro da força. Basicamente, uma mixagem é tornar aquela música, aquele monte de canais, ou aqueles poucos canais, algo possível e agradável dentro do conceito que aquela música quer passar, entendeu? Uhum. E a gente usa de ferramentas pra isso. Até porque, se você for analisar bem, todos os instrumentos não soam como você realmente escuta imagina. Na sala. Você imagina que é um bumbo de bateria, se você escutar ele em pé na frente do bumbo e o cara tocar, quando você bota um microfone, é um som completamente diferente. E quando a gente vai mixar, a gente transforma esse som também de uma outra forma, entendeu? Então, uhum. a mixagem é trabalhar com canais separados, a gente tem todos os canais, todos os instrumentos na mão. Ninguém bota o ouvido a 2 centímetros da pele do bumbo, entendeu? Pra ouvir. Mas a gente bota o microfone. É, sabe? Verdade. Pra captar de uma forma que aquilo vai te trazer a pressão ou vai te trazer um som modelado, né? Modelagem sonora. Sim. Eu gravei por 8 anos seguidos muito ao Zesp, orquestra aqui de São Paulo, e jazz, música instrumental, que era um estúdio que o forte era esse tipo de música. Então, assim, posso dizer que quase todas as sessões, ou até todas as sessões, quase todas, eram basicamente ao vivo. É, você não tinha essa coisa de cobertura, de overdub, mas por quê? Por causa do tipo de música. Ah, tipo de música. A emoção é outra, então você não usava a ferramenta que eles comentaram do clique, ficava tudo muito freestyle, ficava tudo muito livre, era mais ou menos na pulsação da música, no olhar, então todo mundo ficava dentro da mesma sala e tocando, era a partitura e se olhando em partitura, e a música fluía dessa forma, né? Mas isso fazia o seu trabalho ser mais fácil? Não. Muito pelo contrário. Eu acho até mais complicado, porque você tem que ter um cuidado muito maior com a questão dos vazamentos entre os microfones, vazamento de fone de ouvido, por defeito de estar gravando. Eu cheguei a gravar uma sessão com 54 músicos. Então, você imagina, 54 músicos. Nossa. Sei lá quantos microfones eu estava usando na sala, mas eram 54 fones de ouvido. Então, é uma série de detalhes que você tem que ficar muito atento ali. E, inclusive, os músicos. Por qualquer erro, você vai ter que voltar tudo que já foi feito, né? E aí, todo mundo vai ficar puto, né? O ano passado, eu gravei o novo disco do César Camargo Mariano, que trouxe 3 caras da Orquestra Sinfônica de Berlim, um grupo de jazz, e todo mundo junto na mesma sala, que é jazz, entendeu? É o feeling. Improvisos e tudo mais, todo mundo junto dentro da sala. E o Luizinho tá falando isso, eu lembrei. E aí, bicho, só alemão, né? Os caras da Orquestra de Berlim, todo mundo tocando, lindo ali, um take lindo, maravilhoso, e de repente eu percebi no meio do take um vazamento, né, cara? O baterista com um clique muito alto, o metrônomo, né? E aí lá no fundo eu ouvindo tic, tic, tic, eu, puta que pariu, tomara que os caras errem. pra não ser você o mensageiro do apocalipse, né? Não, bicho, eu desesperado, os caras têm que errar, filho da puta não erra. E a música passando, eu comecei a suar dentro da sala, cara. E a música terminou e o César levantou e fez, puta que pariu, perfeito, meu. Nossa. Eu apertei o talking back e fiz, desculpa, pessoal, pra mim não valeu não, tá vazando clique. Caraca. É foda, mano. Palmucha na hora, vamos tomar café, comer alguma coisa. É foda. Essas situações, assim, que acontecem no estúdio são muito engraçadas, cara. Ah, mas acontece. Acontece de tudo. Hoje mesmo, um pouquinho antes de chegar aqui pra conversar com vocês, tô produzindo um disco aqui e aconteceu a mesma coisa. Claro, não foi com César Camargo Mariano, nenhuma sessão ao vivo, mas um músico inspiradíssimo ali, fazendo os takes de violão, teve um probleminha. Na verdade, o probleminha fui eu, que apertei um botão errado na hora de endereçar pro Pro Tools e pro gravador, e eu deixei, não parei, deixei o cara tocando ali, e eu falando, bicho, esse cara tem que errar, porque eu não vou conseguir, eu não tenho a coragem de falar assim, bicho, para, porque eu fiz merda. Foda. Aí a minha sorte, que ele falou assim, puta, mas eu esqueci a volta do refrão e tal, você pode voltar aí pra mim aqui? Puta que pariu, de novo, cara? Pô. Não é possível, já tô aqui, sentado na boa. Então faz a boa pra mim também, vamos gravar da cabeça, que vai ser melhor pra mim e melhor pra você. O cara relaxou, eu fui de boa. Ah, boa. Ah, depois desse coisa, muitos segredos serão revelados, viu? Não é só gente experiente que entra no estúdio pra gravar, né? Também tem aquele caso de pessoas que nunca entraram no estúdio, que tem a banda pela primeira vez e não faz ideia do que acontece ali dentro. Uhum. Tem um caso engraçado que aconteceu com um amigo meu, ele foi gravar uma cantora, ela nunca tinha entrado no estúdio. Era separado, não tinha um aquário, né? Que é aquele espelho que o técnico via a pessoa lá pelo vidro, né? Sim. Então era um conjunto de câmeras, eles se viam por monitores. Aí a mulher entrou lá na sala de gravação pra botar a voz, né, pra gravar a voz. Uhum. Aí ele soltou a música e falou assim, ó, pra gente aquecer. Ele percebendo, né, que ela é inexperiente, ele falou, ó, pra tentar quebrar o clima, pra você ficar mais tranquila, a gente só vai passando a música aí, aí você vem cantando, beleza? Ela, beleza. Aí ele deu play, a música entrou, aí lá vem ela abrindo a porta assim e entrou cantando na sala assim. Ele, não, é pra você vir cantando no microfone, não é pra você vir cantando na sala. Ela abriu a porta e entrou cantando dentro do estúdio. Alô, a música qualquer. Bom demais. Coitado. Não, boa também aquela coisa, você vai fazer um disco gospel, né? Aí tem essa, o Diego tem várias dessas, né? Você vai estar fazendo disco gospel, você tá lá, daqui a pouco entra o pastor, todo mundo dá a mão, né, cara? E começa a orar, né? E você lá no meio, tipo assim, olhando, tipo, o que eu faço agora? Né? Porra. Acontece com o Tito, um amigo meu daqui de Salvador. Uma vez eu cheguei, o meu período começava depois dele, eu abri a porta, ele tava nessa situação, mão dadas com todo mundo dentro do estúdio e orando pelos cabos, ó, senhor, que esses cabos possam conduzir a nossa música. Olha aí, que beleza. Eu só olhei assim e fechei a porta. Opa. Olha só, vocês falaram de um detalhe muito importante da gravação. A gente tá falando de instrumentos, mas o instrumento mais difícil de ser trabalhado é a voz humana, certo? Não, né? Sim, não. Então, mas por exemplo, eu já vi casos... É porque a minha esposa foi cantora durante muitos anos. O meu sogro é cantor, compositor, tecladista, etc. Muito legal. Então eu trabalhei um pouco o mundo da música e tal, através deles e tal. E eu fui roadie da banda dele durante alguns anos também, na minha adolescência. E aí, muitos clientes, tinham clientes particulares que queriam gravar música, né? Galera que tinha grana, sabe, quero gravar uma música pra minha festa, aniversário de 50 anos, sei lá, e aí vamos gravar, aí beleza. Aí o cara, e não é um cantor, ele é um cara que quer cantar, entendeu? E aí, na hora de fazer o disco do cara, é um desastre, porque... Ah, mas aí é perigo, é porque ele não é cantor, né? Na hora que vai cantar, fudeu. Exato. Mas assim, até tem muito cantor que chega na hora do estúdio e não deve estar, tipo assim, 100%, né? Todo mundo consegue entregar. Depois que Xuxa cantou, velho, qualquer um pode. A frase mais comum no dia da gravação de voz é: putz, eu já tô meio rouco. Eu peguei uma gripe, ar-condicionado, a noite tava forte. Na verdade, o que devia falar, eu tô meio louco, né? Hoje eu tô meio louco, vim aqui, que gravar. Mas tem gente que trava mesmo. Tem gente que quando fala gravando, o cara trava e não consegue. Normal. Muitas vezes, bons profissionais, até bons cantores, ainda inexperientes, né? Travam totalmente. Na hora que você fala gravando, meu amigo, acabou, cara. Mas e aí? Aí é melhor falar assim, vamos passar uma, aí você já grava logo. Só que quando você falar gravando, vai ser uma merda. É, não, entendi. Mas beleza, vamos dizer que não tá saindo. Pede uma garrafa de conhaque, pô. Conhaque resolve. Eu não sei se com a voz você mexe mais no ego da pessoa. Resolve. O que foi? Conhaque resolve. Não, entenda. Se o cara é um bom cantor, ele pode estar travado ali naquela hora por questão emocional. Às vezes, o cara toma um negocinho e melhora, cara. É normal. Agora, se não é um bom cantor, não vai sair. Não vai sair. Você fala assim, não tá saindo. O que você faz? Você fica insistindo ou você fala, ah, puta, foda-se, vou botar no autotune da vida e... Depende se eu tô ganhando por hora. É que depende da nossa posição também. Se a gente estiver produzindo, por exemplo, eu sou muito sincero. Eu tento uma, duas, 10 vezes. Mas se eu realmente eu conseguir detectar que o cara não tá conseguindo render, eu falo assim, negão, vamos ali no bar tomar um negocinho, vamos comer uma pizza, tomar um vinho. E a gente volta amanhã, porque hoje você não vai conseguir trabalhar. Muitos encaram isso. Pensa, pensa em ser açougueiro, pensa em ser marceneiro, que aí não vai rolar a cantar, cara. Puta, eu já tive a paixão de perguntar pra um cara assim, bicho, tem certeza que tá na profissão certa, porque você tá cantando mal pra caralho, velho. Caraca, que você mandou é claro que o cara nunca mais voltou a trabalhar comigo, né? Ele cantou na TV. Porque eu, na verdade, eu não trabalhei nunca mais com ele. Né? Bom pra você. Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, Duizinho, você já fez uma merda muito grande no estúdio que depois você se arrependeu? Porra, Beto, vou te dizer que foram algumas, viu? Algumas, né? É. Tipo o quê? Tem uma que provavelmente você deve conhecer, porque agora você tá lá com o Oswaldo direto, você tá no Mosh, tem uma minha no Mosh que é clássica. Você sabe dessa ou não? Não, ah, eu já sei várias. Caralho! Não, de sacanagem, a fita? A da fita? Da fita. A da fita eu já sei. Mas essa você me contou. Essa você me contou há anos atrás. Conta. A gente ia começar a gravar três baterias, né? A gente fala base, que é ali o alicerce, é o começo da música, né? Uhum. Do disco da Daniela Mercury, né? Uhum. Ela tinha gravado quase todas as músicas em Salvador e deixou pra fazer 3 músicas em São Paulo. E eu era o assistente do trabalho e acabei gravando 80% do que aconteceu em São Paulo. Eu acabei gravando, foi inclusive ela que me convidou pra ir morar em Salvador. Mas enfim, isso é um outro papo. Porque o produtor do trabalho chegou com um tape de 2 polegadas e disse assim, poxa, eu preciso fazer uma transcrição, a gente vai gravar mais canais e tal, então eu vou ter que dispor de uma outra máquina. No estúdio A do Mosh, só tem uma máquina de 24 canais, de 2 polegadas, e tinha uma máquina digital de 1 polegada, 32 canais. E essa máquina nunca ninguém usava, era muito raro, né? Tanto que o estúdio só tinha 4 fitas, só tinha 4 fitas, e essas fitas rodavam com Deus e o mundo, né? Aí, lembrar que a gente tá falando de fita magnética, Tá falando de anos 90, Anos 90, não tinha gravação digital em larga escala. Na verdade, tinha em ADAT, né? Tinha em ADAT, mas tinha fita. Era digital, não deixava de ser fita, né? Enfim, e aí o povo lá preparando, o outro assistente, abaixo de mim, estava preparando os microfones e tal, e eu fui caçar uma fita para poder fazer essa transmissão. E eu peguei lá as fitas e tal, vi lá no label. Pô, label é o mapinha das músicas, né? O artista, as músicas foram gravadas. Uhum. E fica armazenado dentro da fita, né? Isso. Aí eu vi lá, a fita A tinha XYZ, sei lá, e na quarta fita tava lá. Skank, eu tinha feito. Jota Quest, eu tinha feito. Leandro Leonardo, eu tinha feito. Não lembro o outro artista, que eu também tinha trabalhado. Então, quer dizer, tinha música de 4 artistas que eu tinha feito os 4 discos, os discos já tinham sido lançados. Então, assim, automaticamente, você pensa, bom, os discos já foram lançados, isso aqui foi só uma transcrição, existe um Ninguém vai precisar dessa fita, né? Ninguém vai precisar dessa fita. Pode apagar essa porra toda. Exatamente. E dentro da fita, onde você tem a marcação dos canais, né, o mapa dos canais, canal 1, bumbo, 2, caixa, por aí vai, não tinha nada. Então, quer dizer, mais um motivo que me levasse a ter certeza que eu poderia usar aquela porra. Claro, vamos nessa, então. E nem assim, e nem cheguei a escutar o que tinha. Eu já botei a fita pra pagar, tranquilo, a gente gravou, tudo lindo e maravilhoso. No terceiro, quarto dia de Daniela Mercury no estúdio, o diretor artístico da Warner, na época, liga pro Oswaldo, né? Pô, Oswaldo, tudo bem e tal? Pô, aquela música tal que a gente gravou, fulano, Beltrano, não sei o quê, eu tô precisando do Master aí. Não, claro, eu vou correr atrás. Não sei se vocês vão lembrar, se o povo em casa vai lembrar, mas é uma novela chamada... Eu não sei se o nome da novela, mas uma novela italiana lá, Cosa Nossa, não, sei lá, uma novela de sucesso. Terra Nossa, Terra Nostra. E a música tinha sido gravada ao vivo com uma puta orquestra gigante com o Agnaldo Raiol e o Christian Ralph cantando todo mundo ao vivo. E essa gravação ficou meio que na história do estúdio, porque foi um take só, foi tudo perfeito. Uhum. E o Agnaldo Raiol saiu do estúdio depois da gravação chorando, emocionado, né? Literalmente, assim, saiu do estúdio, ele foi embora. Acabou a gravação, tipo, acabou a música, ele tirou o fone, começou a chorar e se picou pra casa. E a fita que eu paguei era justamente essa. Puta merda. Eu vou contar uma cagada que eu fiz muito interessante e rápida. Mas essa é de fudeste, eu não contei pra ninguém. Tava gravando um disco e tinha um guitarrista que foi fazer um solo. O cara convidado no disco, veio de... Tava na Bahia gravando, era fita também, né? E veio o cara do Rio de Janeiro e montou todo o setup de guitarra do cara lá, tudo mais. O cara passou 6 horas tirando o som de guitarra. Ah, e aí, bicho, gravou um take de guitarra e no final terminava com um puta solo. E o cara fez o solo lindamente e aquela puta felicidade no estúdio. Porra, incrível! E aí, todo mundo, vamos embora, vamos jantar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui que eu vou dar uma organizada nas fitas. Amanhã a gente vai continuar gravando, tá? E aí, nessa organizada nas fitas, limpeza dos canais, eu apaguei o solo final do cara. Eita, Maria! Aí, eu apaguei o solo final do cara e eu era guitarrista, né, cara? E entrei em desespero. E tava lá a guitarra do cara montada e tudo dele montado, que todo mundo tinha saído. Eu falei, vou gravar essa porra. Aí, peguei a guitarra, liguei sozinho do estúdio, passei a madrugada inteira. O cara era um puta guitarrista, solo difícil pra caralho. E eu lá, meu Deus do céu, bicho, passei a noite inteira, frase por frase, pra conseguir gravar sozinho. Eu apertava o rec, eu apertava o play, e vinha e botava... Cara... Você falsificou não, o riff do cara? Não acabou ainda, eu falsificando, cara. E quando terminei, bicho, acabou, sei lá, 4-5 horas pra gravar essa porra desse solo. E aí eu falei, bicho, bom, acho que ficou bom. Eu não me lembrava, porque você não tinha como ouvir como era, né? Caralho, você fez um outro solo. É, eu fiz um solo parecido com aquele negócio. Aí, cara, todo mundo foi embora. No outro dia, bicho, volta todo mundo pro estúdio, né? Logo depois do almoço, às 2 da tarde, eu suando frio pra caralho, né? Aí o cara lá de novo, porra, vamos ouvir, não sei o que, meu Deus, vambora. Aí eu dei play na fita, né? E a música tocando, bom pra caralho e tudo mais. Na hora que chega o solo final, né? Todo mundo assim, aquele silêncio assim, né? Tocou o solo, terminou a coisa e o pessoal, e aí? Pô, cara, acho que a gente tava muito doidão ontem, entendeu? Não, vamos fazer de novo. Caraca, você teve esse álibi. O cara falou, cara, acho que a gente tava muito doido ontem à noite, né? É, pô, vamos fazer de novo, então. Caraca, puta, velho. Ninguém nunca soube, nem que eu vou falar o nome do artista, nem o guitarrista. Nossa, cara. Mas eram famosos, conhecidos? Eram pra caralho, puta que pariu. Você pode falar, né? Tipo, não vou falar. Não vou falar, não. Eu acabei que aguentei, contei minha história e que aguentei todo mundo, bicho. Você pode, eu não vou, não. Agora, isso é estúdio. Tá falando de gravação, de fita, de mixagem, etc. Vamos pro ao vivo. Aí fodeu. O PA, a caixa de som. Agora a gente vai ter história aqui até 2025. Falando o nome dos artistas ou não? Não vou mais falar. Agora eu vou falar. Olha só, é óbvio que é um trabalho muito diferente do que você faz em estúdio, mas explica pra gente quão diferente é. Na verdade, é exatamente, porque eu sei que é um trabalho fodido, mas eu não sei exatamente qual é o trabalho, entendeu? Exatamente. Vai estar disposto exatamente como se a banda fosse tocar ao vivo no estúdio, só que você estava disposto como no estúdio, se você estivesse tocando todo mundo ao vivo, só que no ao ar livre você sofre toda a interferência do ambiente. Então, o ambiente onde você está é muito importante, é o ambiente... Seria o fator decisivo para a qualidade final do seu som, sacou? Porque você tá lutando contra o ambiente, né? Para fazer soar bem. Então... Mas aí o seu monitoramento, você escuta pelo fone para ver o que tá acontecendo ou você no tem PA, que ouvir? É. No PA, na caixa gigante mesmo. Na caixa gigante. Você ouve o que a galera tá ouvindo. É isso que exatamente. É. Por isso que tem aquela casa no centro, que seria o sweet spot, né? O lugar perfeito de o cara, onde tá o melhor som. Eu fico puto quando as pessoas vão no show. Ah, então já fica essa dica. Não é problema. Eu fico puto quando as pessoas vão no show, eu vou no show com alguém. Ah, eu quero ir lá pra frente, Que porra de ir lá pra frente? Vai pra house mix, fica na frente do técnico. Ali vai ser o melhor lugar. Exatamente. Boa. Boa dica. Vai ser o melhor som. Mas quem vai pra show não quer ouvir música. Quer ver uma celebridade. Exato. Ele quer estar perto do artista pra quando ele apontar. Quando o artista apontar pra uma direção meio genérica de 100 pessoas, eles falam, todo mundo, ele apontou pra mim. O cara nem viu, velho. Ô, cara, eles vão ver o show no celular mesmo. É, hoje em dia é assim, né? Eu só queria colocar um adendo aqui no que o Diego falou. Somado ao lance do ambiente, da acústica, tem a qualidade das caixas de som também, né? Uhum. É, isso é importante. E que muitas vezes a gente não pega o equipamento de acordo ao som que você precisa fazer, ou mal dimensionado, que é uma briga que eu tenho. Mal dimensionado é tipo, você tem pouca caixa pra muita gente. Pra muita gente. Ou a caixa errada pra um ambiente. Ou, na verdade, as caixas colocadas em lugares errados, né? Como o Diego colocou agora, que a pessoa quer ir lá na frente do palco para poder ouvir, e ali tem uma deficiência sonora, ou um pouco mais distante, enfim. Então, somado o lance da acústica, existem esses fatores das caixas acústicas também, que é extremamente importante, né? E o filho da puta que fica na primeira fila é o que olha pro cantor. Ele tá na zona morta, onde não tem som, que é na frente do palco. E ele olha pro cantor e fala assim, ó, não tô ouvindo sua não tô voz. Ouvindo. Então, cara, vocês estão ouvindo minha voz? Aí o filho da puta que tá no começo fala, não! Claro que não, né? Todo mundo tá ouvindo, menos um filho da puta que tá gritando. Olha só, todos esses problemas que vocês escreveram, nada disso depende de vocês. Nunca, né? Mais ou menos. Mas, ou vocês podem apitar, falar assim, não, meu irmão, tu tá fazendo merda, tem que botar isso, aquilo lá, tal, isso aqui. Depende do tamanho da produção. Depende Exatamente. Do peso do artista. Entendeu? Depende do tempo, até do estilo de música. Exatamente. Boa, Beto. Às vezes é um artista muito grande, mas ele é daquele, vamos fazer show. Às vezes é um artista pequeno, de médio porte, que está preocupado com isso e exige tempo, exige condição e equipamento, entendeu? Então, depende. Hoje, no meu caso, o Capitão Inicial está numa turnê de um DVD acústico que nós gravamos em Nova York. Então, nós temos mais músicos no palco e os detalhes musicais são muito mais ricos, assim. É muita informação. Então, se você não tiver essa preocupação de todos escutarem a mesma coisa, acaba ficando um negócio meio sem justificativa, né? E eu já passei por esses problemas que vocês colocaram atrás aí, sobre, não tô aqui na frente, não tô ouvindo. O Dinho já chegou pra mim, uma vez o camarim, pô, mas é fulano aqui na frente, disse que não tava ouvindo. Então, hoje, no Capital, eu tenho total autonomia de mudar a configuração das caixas de som, de colocar quantas caixas eu achar necessário ali na frente, para as pessoas poderem ter pelo menos um mínimo de referência pra elas poderem saber o que tá sendo cantado, tocado e afim, porque realmente eu vejo que cada vez mais as produções não têm esse poder de mudar a caixa de som, de pedir equipamento a mais, porque o contratante sempre chora, reclama de custo, enfim, uhum. E por aí vai, né? Então, hoje eu posso dizer que eu sou um grandíssimo privilegiado de trabalhar numa estrutura e com um tipo de música que me permite fazer essas modificações. Pelo menos eu tento fazer com que, assim, da primeira pessoa ali na frente do Dinho até a última possa ouvir a mesma coisa. Isso é uma grande utopia de todos nós, do Beto, do Diego, que são pessoas também extremamente detalhistas, mas, infelizmente, é uma situação rara que a gente consegue contornar isso. Agora, no mês de agosto, a gente volta a turnê do Elétrico e, muito provavelmente, não terei mais essa liberdade de poder pintar e bordar com o que eu bem entender. Agora, vale ressaltar que não é só a caixa boa que faz um som bom, entendeu? O grande responsável, por exemplo, você vai no Rock in Rio e tá um puta som do show do Metallica, o grande responsável, quer dizer, além da banda, é claro, de mandar um puta som, é o cara que tá na mesa de som. Ah, me desculpa, mas você deu exemplo merda demais. Porque é uma merda, no né? Rock in Rio é uma merda, cara. O som, como pode, cara? Peraí, você tava onde? Em casa. Aí é outro departamento. Ah, mas é isso. Festivais são sempre momentos de delicados. Apesar de um festival grande como Rock in Rio ter sempre um sistema de som muito bom, pô, bicho, normalmente o tempo e as condições são difíceis de trabalho. Então, assim, não é o show do artista. É, e muita coisa pode dar errado. É um evento. Muita coisa pode dar errada numa montagem, num palco onde tantas bandas passam, mesmo com tanta tecnologia. Então, assim, você pode ter um show do Metallica uma merda porque é um festival. E toda banda que vai pra um festival sabe que não tá fazendo o seu show. Ela tá fazendo um show pro festival. No caso específico, David, do show que você assistiu pela TV, a mixagem, o som que você escutou na TV não é do cara que tava na mesa de som. Ah, não? Tem um outro caminhão que tá lá no fundo do backstage que recebe os mesmos canais que o cara lá da mesa da frente recebe e ele faz uma mixagem que vai ser transmitida pra TV, né? Ah, então o problema é a mixagem da Globo. É isso que você tá dizendo? Não, mas peraí. Eu não tô dizendo nada. às vezes expliquei como era. Ou não. Às vezes uma banda grande não autoriza, por exemplo, que o caminhão de broadcast faça a mixagem. Então eles exigem que a mixagem que vai é a mixagem do PA. E a mixagem do PA pra televisão sempre vai ser uma bosta. Quer dizer, sempre não. Mas a grande parte das vezes. Olha aí. Beto, eu não sei porque que ele não falou, mas ele é dono de um caminhão de broadcast. E eu trabalhei com ele, no caminhão dele, no Lollapalooza. Olha aí. 2014. Engraçado que quando a gente recebeu o e-mail dos artistas, eu gosto pra calama do Muse, né? Aí eu vi Muse, eu liguei pra Beto logo. Beto, não importa o que você vai fazer, Muse sou eu que faço. Muse sou eu que vou mixar, Beto. Ah, aí ficou com aquela putaria. Beleza, tô super animado lá pra, porra, vou mixar o Muse. Porra de fuder, sou fã pra caralho da banda. Aí chega lá o cara da Globo e fala, ó, o Muse não autorizou a vocês mixarem. Vai receber um canal lá da mesa do PA e o som que vai pro ar é o som do cara, não é o seu. Boa. Puta merda. Tá super animado. Nesse caso, engraçado, nesse caso desse show do Muse, ainda bem, porque a mix do cara era incrível e veio um puta som. E aí 94 canais, né, velho? É, 94 canais. Então, assim, quatro caras no palco e 94 canais. Como? Sei lá, canal de sampler, duas baterias, não sei quantas guitarras, não sei quantos contrabaixos, programação pra caralho. É, muita programação. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com o Muse e, mesmo sendo uma banda pequena, na verdade, que tem muito, o que vem muito desse input list, desse número de canais aí, são canais pré-gravados já. É, eletrônico, né? Ué. Eu fiz um evento com a Taylor Swift na Rede Globo e eu tava meio que de bobo da corte, ele tava fazendo o papel Taylor Swift e Produção Brasil. Eram 96 canais de banda, só que, na verdade, eu lembro que 70 canais, se eu não me engano, 60 e tantos canais, quase 70 canais, eram só canais que vinham direto do Pro Tools, direto da máquina. Ao vivo ali, você tinha pré-gravados, exato. Uhum. Você tinha a voz dela, você tinha os teclados, alguns violões, enfim. Eram pouquíssimos canais que eram realmente tocados ao vivo. Você puxou o assunto. Vamos falar de playback. Precisamos falar de playback. É, o playback é essa mesma coisa, cara. Playback tem o playback do bem e o playback do mal, entendeu? Então, olha só. Eu quero entender o que é o playback do mal. Eu vou chutar, você me diz se eu tô certo. O playback do mal, pela minha concepção, é o playback sujinho. É o playback fake, que você olha e vê que é mentira. Esse é o playback do mal. Não, mas olha só, presta atenção. Eu acho isso mais honesto. É? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Quando a pessoa tá cantando ao vivo, ela não tá cantando igual o estúdio. Ela tá na adrenalina, tá cansada, lógico, não sei o quê. Então a voz não sai perfeita que nem numa gravação mixada em estúdio. Não, o playback na voz, aí esse não é o do mal, esse é o do demônio. Isso que eu tô falando. O playback da voz, cara. Então, mas olha só, tem playback que é sujo de propósito, sabe? Voz suja, levemente desafinada em algumas notas, porque a pessoa tá cantando ao vivo, pra fingir que ela tá cantando ao vivo, e ela mesma se não está, como... É. Mesmo assim, tem o playback do bem e do mal. Por exemplo, você vai pra um show da Lady Gaga, apesar que a Lady Gaga canta muito, né? Ou a Madonna, tá? A Madonna canta muito, a Lady Gaga canta. Madonna fala muito. Que canta tudo ao vivo, que não tem playback. Isso, mas assim, dentro da carreira dela, existiram muitas turnês que tinham muitas músicas que eram playback, porque a cena naquele momento era muito mais importante do que ela cantando. Então, assim, depende do tipo de música. É ridículo ter uma banda de rock com playback, entendeu? Mas, pô, você tem uma cena no palco, onde acontecem milhões de coisas, a mulher tá dançando, voando, vira de cabeça pra baixo, tirando a roupa, não sei. Super Bowl, fiquei na dúvida. Super Bowl a mulher tava alto pra caralho lá e cantando no microfone a voz limpa. Você... Mas é o melhor microfone do mundo, né, cara? Aí você não pode. Sei não. Sardinha. O Super Bowl, eu não vou falar com propriedade, mas eu vou falar o que eu ouço dos meus amigos na gringa. Uh-huh. Que não é ao vivo, mas é gravado na mesma situação, no mesmo ambiente. Só pra garantir. Não é pra garantir. É pra você ter uma qualidade de transmissão, tanto ao vivo quanto pra televisão, com uma qualidade de música e de áudio perfeita, porque realmente é uma mudança de palco ali num tempo O risco é muito grande, né? Pra ser corrido naquele momento. O risco é muito grande. Então, assim, o que as pessoas comentam comigo e o que eu leio, tudo ali realmente é gravado, mas é gravado antes do show. Sim. Não, e os caras sabem fazer, né? Não é que nem o A Criança Esperança, que o cara tá cantando. É loucura, né? Olha só, no Réveillon desse ano, não sei se essa história repetiu muito no Brasil, mas vocês devem saber. Teve um fiasco lá na Times Square com a Mariah Carey. Que saiu todos os jornais e tal, não sei o que. Ela cantou no show de Réveillon lá, e aí deu algum pau no som. É, o in-ear dela falhou. Ela não tava ouvindo nada. Explicar o que é in-ear, Beto. In-ear é o seguinte, você, do mesmo jeito que todo mundo tá ouvindo o som, hoje em dia as pessoas não têm mais caixas de som no palco, né? Quer dizer, a maioria, muitos ainda querem usar. Mas você tem um aparelhinho sem fio que recebe o sinal da mesa de monitor e vai pro fone, são aqueles fones que você vê os cantores usando. É o que é vulgarmente conhecido como retorno. Isso, o retorno. É o retorno. O ponto, que geralmente as pessoas costumam falar assim, ah, ele tem um ponto no ouvido, que é justamente o in-ear, que é o fone do ouvido. Aquilo ali é o que ele tá, ele tá ouvindo a música ali. No caso dela, por uma falha técnica, o in-ear dela parou. Então ela não estava ouvindo a música, ela não podia cantar uma música que ela não estava ouvindo, ela não sabia onde estava. Mas tava rolando o playback, tanto que ela ficou calada lá e ela cantando. Tava rolando pra todo mundo, pras pessoas, pra transmissão, mas ela não. E ela não ouve o que tá no PA, ela não ouve o que tá no transmissão. Uhum. Ela só ouve as caixas do PA são altamente direcionais, então atrás dela não tem som. Você não ouve, não tem som. Então ela não sabia nem se a música tava tocando, quanto mais aonde ela ia entrar e cantar, entendeu? Aham. Uhum. Caralho. É isso. E aí eles botaram, eu lembro de ver uma matéria falando que botaram a culpa no, na galera do som, e a empresa falando assim, não tem nada disso, a gente cuida dessa porra há 20 anos e nunca aconteceu isso antes, o caralho. E aí ficou nesse vai e vem, porque ninguém quer ser culpado pela parada. Ah, né? Garantir que alguém fez uma cagada. Você pode garantir? Posso. Foi alguém, posso. Algum filho da puta fez... Existem hoje tantas condições de redundância e de segurança e de previsão de tudo isso, que é praticamente impossível, não é impossível, mas é praticamente impossível numa produção desse tamanho do Réveillon do Times Square com Mariah Carey, entendeu? Você não ter tido todas as condições pra isso nunca falhar. Então alguém cagou. Mas veja só, se na Paulista já é difícil controlar a radiofrequência ali... Não, entenda, Diego. Imagina na Times Square, Beto. Mas não é controlar a radiofrequência, cara. Por que que no Oscar não falha nada? Não, peraí. Porque diferente. Tem redundância da redundância da redundância. O Oscar, uma orquestra toca a quilômetros de distância do local. É verdade. Transmitido por fibra ótica, entendeu? Então assim, redundância da redundância. Não é possível que aquilo ali parou e falhou em nenhum momento do dia, só na hora que ela entrou no palco e nem conseguiram analisar nenhuma falha daquela frequência. Isso não existe, é verdade. Não numa produção desse tamanho. Na produção aqui da Paulista, tudo bem. Os caras montaram às 4 da tarde, às 5 tiveram que comer, às 6 não tinha água, não tomaram banho. Entendeu? Aí não é diferente. Estamos falando de outra coisa. Alguém cagou. Na Paulista eu tenho uma experiência engraçada. Conta. Anos atrás eu fazia monitor pro Lulu Santos. E nós fomos tocar no Réveillon da Paulista. E, pô, o único artista que passou o som um dia antes, a gente teve todo o tempo do mundo. E já um dia antes do show, a gente detectou que tinha muita fuga de frequência, muita interferência, né? Então nós optamos por colocar todos os instrumentos e todos os músicos com fio, menos o Lulu Santos, né? Que é o cara, é o artista. Vai pra lá, vai pra cá. Então ele tinha que ter essa liberdade. Pô, maravilha. Começou o show e tal, e tudo certo. Aí ele olhava feio pra mim, olhou feio pra mim uma vez, duas, três, dez. Mas não falou nada, só olhou feio? Só olhou feio. Mas na passagem de som ou no show? Não. No show. Ah. A passagem de som ele não participou, só a banda. Uhum. Bom, enfim, o show acabou rolando e tal. Isso não prejudicou a performance dele, um cara muito safo. E o empresário dele fez uma festa pra gente depois do Réveillon, num estúdio em São Paulo. Uhum. E aí acabou o show, a gente foi lá com fraternização, aquela coisa toda. E aí quando eu cheguei, aí ele veio seco assim na minha direção. É o empresário ou o Lulu Santos? O Lulu. Veio seco na minha direção assim, esticando o braço. Senhor Luiz Mazzei, feliz ano novo. Aí me cumprimentou, me deu um beijo, mas estou puto com o senhor. Hoje eu cantei Lulu Santos e ouvi Ana Carolina. Virou as costas e foi embora, bufando, tipo, saindo fumaça. Ele tava tendo um especial em alguma rádio na região da Paulista que tava tocando Ana Carolina. Caraca, sério? Que entrou na frequência dele? A frequência da rádio era o especial da Ana Carolina. Então ele tava, no fone dele, ele tava tendo lá Ana Carolina e Lulu Santos. Tava rolando um dueto. Muito bom. Foda. Você acha que hoje em dia todo mundo tem celular? Isso atrapalha mais ainda já de frequências ou não? não. O mundo, o Brasil, São Paulo, o mundo, tá enlouquecido de radiofrequência. Vocês não têm noção. A gente abre, vai fazer um evento, abre um espectro de analisa, pra analisar, você não consegue achar um buraquinho, cara. Muito louco, muito louco. Agora que licenciou as TVs digitais, agora que fudeu tudo. Fudeu? Não melhorou, não? Não, pra gente do áudio, TV digital ocupa uma banda gigante. Caraca. Ela tem que passar tudo pelo ar. Vai o HD, né? O vídeo em HD, e vão 8 canais de áudio. A banda é gigantesca porque eles ocupam uma transmissão HD. A gente tem um microfone sem fio aqui, o bastão da Sennheiser. Esse microfone, ele é fodástico. Ele muda a frequência sozinho, ele acha um buraco. Ele é puta tecnologia, caríssimo, etc. A gente entra num evento cheio de gente, cheio de frequência, fica uma merda. Falha toda hora e tal, não sei o que. A gente tem saudade do nosso microfone antigo. Ia ser um pouco pior seu microfone antigo. Então, eu quero saber, tipo assim, porra, não tem saída? É isso mesmo? É porque não é um microfone profissional. Ele é um microfone, vamos lá, amador, que ele se auto-roteia. Faz um auto-roteamento. Quando você tem um profissional, você faz o roteamento dele, você acha a frequência, você escolhe. E aí você pode analisar e ele fica escaneando o tempo todo o ambiente. Então, o que acontece é isso. Esse microfone é um microfone de bom som, mas assim, quando você tem um local muito congestionado de rádio frequência, você vai ter problema sempre. É uma merda sempre, foda. Nos eventos tem um profissional que cuida só disso, entendeu? Ele é o cara que é o especialista de RF. Ele lá varre tudo, ele sabe exatamente as frequências que ele pode encaixar os equipamentos. Ele que determina até a frequência do rádio da segurança, entendeu? Então, mas não pode ter uma surpresa durante o evento? De repente essa frequência... Pode, tem. Tem. Pode e tem. E sempre tem. Pô, aí sempre que a gente falou de Carnaval de Salvador, né, velho? Tem o elétrico no rabo do outro. Como é trabalhar no Carnaval de Salvador? Mas tipo assim, é uma loucura, velho. É um negócio que não devia existir. Tem tudo pra dar errado. Foi projetado pra dar errado. Tudo certo. Foi projetado pra dar errado. Alguém desenhou aquilo. Os instrumentos foram forjados no inferno pelo cão. E eles projetaram o trio elétrico. A invenção da perda. A humanidade, a perdição, mas dá certo. Você fica no trio elétrico, é isso? Em cima do trio elétrico. Sim, lá em cima, com aquele sol na cabeça lindo. Ah, é uma delícia, cara. Nossa. Eu adoro. Tem 20 anos que eu faço carnaval. Esse vai ser o primeiro carnaval em 20 anos que eu não vou subir no trio elétrico. Eu vou esperar um champanhe, Por quê? Graças a Deus. Não, porque como eu mudei de cidade, mudei tudo, vou viajar no meio do carnaval, vou fazer um curso na Alemanha. Exatamente, aí não peguei trabalho nenhum. Então, assim, eu vou pra Salvador, vou ficar lá até o sábado antes do carnaval pra trabalhar, e no carnaval eu venho pra cá, abro uma champanhe e viajo. Muito bom, parabéns, conseguiu. Não, mas brincadeira, falando sério, agora é incrível, é uma loucura, difícil, não posso dizer prazerosa no sentido musical, tô falando de você conseguir extrair um bom trabalho de som, porque as imitações são grandes. O trio elétrico é um caminhão cheio de caixa de som com você em cima, sem ouvir nada, tentando mixar. Então, assim, as condições... E o som vai mudando de acordo... E o som muda por metro, né? Exatamente. É um palco gigantesco em movimento. Por causa da acústica em volta, isso? Dos prédios? Lógico. Tem um prédio do lado, um poste do outro, um carro de isopor, um buraco, o caminhão fica de lado, faz uma curva. Tudo que foi projetado pra não ser usado em som acontece no trio elétrico. Mas, cara, tá todo mundo bêbado, ninguém liga, cara. É por isso que a gente continua trabalhando. Ninguém acha. Agora, esse lado do prazer, assim, a primeira vez que eu fiz um trio elétrico, e isso marcou muito, assim, porque eu lembro que eu ainda era um garotão e tal, e como eu falei antes, eu fui trabalhar com a Daniela Mercury, e aí antes da gente sair pra tocar no primeiro dia, no Farol da Barra, em Salvador, eu subi assim na plataforma onde ela cantava, eu olhei aquele mundaré de gente, eu falei, caralho, velho, que genial isso, bicho, que emoção, sabe? Você poder passar alegria, fazer as pessoas cantarem, dançarem pra, pô, mais de 1 milhão de pessoas, isso é uma sensação muito gostosa, mas assim, as condições, como o Beto colocou, realmente são bizarras, né? O músico tocando em cima da caixa de som, você mixando em cima da caixa de som, sem ouvir o que tá acontecendo. Uhum. Fica botando a cabeça pra fora do trio pra ver se ouve um pouquinho. Aí você vai, conforme o trio vai andando, você coloca, abaixa um pouco a cabeça ali, coloca pra cabeça pra fora pra saber, pô, como é que tá a reflexão dessa parede, aqui é azulejo, ou é cimento, ou é um morro, ou é um lugar aberto. E fica vibrando o trio, né? Fica tremendo o som, batendo bum, bum, bum. Isso é sete dias ali naquele negócio. Quando termina o carnaval, é uma semana com o mal de Parkinson, cara. Fica uma semana tremendo, assim. É muito som estocado num caminhão, sacou? É muito som. Muito som, muita potência de som. Falando de situações adversas, o artista que eu trabalho, ele tem o costume de pedir o povo pra jogar água pra cima, né? Uhum. Aí eu tenho, olhei uma janela do assim, no momento que ele não vá tocar uma música que vai pedir o povo jogar água. Aí, porra, eu tenho que descer pra ouvir o som do trio, mas, porra, essa música não dá. Aí, pá, adeus. Aí desci. Quando eu desço, ele, vá, joga lá pra cima. Banho de cerveja, esse ali no meio, tentando ouvir o som. E bêbado te empurrando e fazendo gesto pro técnico de monitor, né? Abaixa aí, aumenta aquilo, porque você não tá ouvindo, você tá lá em cima, né? O cara... No meio do carnaval que você desce pra ouvir o som, eu tô lá ouvindo o som, andando de um lado pro outro, segurança me bota pra fora do bloco. Isso é direto. Tu não tá de abadá, meu irmão. Tu no meio do bloco, todo mundo de abadá, pulando. Lê, lê, lê, lê, lê. E eu lá de preto no meio, o cara me pegou, botou pra fora. Aí eu lá do lado, pulando. Gente, tá aqui. Tipo, é. Eu que uma vez na micareta de Vitória da Conquista, aí eu também fui fazer essa mesma coisa. Desci pra ouvir o som do trio, mas não deu um minuto, porque eu tava lá embaixo. Aí veio uma gatinha e, puf, me agarrou, né? Eita! Aí não deu 15 segundos do beijo, aí o cantor... Ah, Luizinho, tá bom aí, né? Eu falei, puta que pariu, fodeu, tô demitido, velho. Até depois acabar o show, explicar pro cantor, pô, não, pô, eu desci pra ouvir e fui agarrado, porra. Não, agora tem outras boas também, né? Esse, tem essa vantagem. Teve um carnaval que eu fechei o carnaval com dois artistas, né? E assim, tipo, um começava a tocar às 6 da tarde e são 5 horas de percurso, ele terminava às 11 e o outro saía meia-noite. Aí, pô, beleza. Então, assim, eu contratei um motoboy, né? O motoboy ficou no final do circuito pra quando o trio chegasse eu sentar na moto e ele me levar 5 km antes pra poder eu pegar o outro bloco e começar, né? Uhum. Bicho, no segundo dia o bloco atrasou, né, cara? O bloco atrasou, um trio que quebrou na frente e o horário chegando e lá em cima do trio e o horário chegando e o horário chegando. Tipo assim, quando deu 11 horas da noite que eu tinha que já ter terminado e saído, eu percebi que não ia dar tempo, ainda faltava 1h30, 2 pra chegar no final do circuito. Eu chamei o técnico monitor do lado e falei, cara, eu vou ter que ir, negão. Você segura a mão aqui, não fala pra ninguém. Eu vou nessa, você fica aqui. Daí ele, tá bom, eu desci pra ouvir o som, peguei a moto e me piquei. E até hoje ninguém percebeu a minha falta. Falei, mas cara, tá... todo mundo viu. Tá, por que ninguém percebeu? Porque o som tava bom. Porque não deu merda, né? Exatamente. Porque não deu merda, né? Tava bom até aquele momento. Tudo pode acontecer em um segundo. Mas a sensação de estar em cima do trio elétrico é indescritível, porque tem muito som ali, entendeu? Diego. É muito som. Você chega a passar mal de tanto som. Porque os caras agrupam muita caixa num espaço muito curto. Tem trio aqui que é bitrem. Sabe aqueles trio trem que são duas carretas coladas na outra? É, tem um trio que inferno, tem um bitrem de som. Caraca. É, não é de Deus, não. Mas e o banheiro? Não tem como ir no banheiro? Tem banheiro no caminhão? Uma coisa claro. Assim? Tem banheiro, ar-condicionado, TV, micro-ondas, geladeira, várias geladeiras. Ali dentro tem um tipo um super camarim. Um camarim, tem dois. Normalmente tem dois camarins, tem banheiro, tem gente vomitando também. tem gente tirando a roupa. Que tudo, isso, cara. Carnaval, né? Sem falar das brigas, né? Do UFC Salvador. UFC Salvador. Quando aquela Amanda, como é? Amanda dos Santos, sei lá, aquela. Quem é o MMA agora? A baiana? Ah, sim, aí, sim. Aí o pessoal falava Amanda que Souza, ela ganhou da Honda lá, porque ela, o estádio dela foi aqui no Carnaval de Salvador. Treinava atrás do chiclete com banana. É. Mas e se chover? Como é que é? Que eu não recordo disso. Mas vai no equipamento. Caralho! O equipamento aí inteiro? Rapaz, enquanto você vai cobrir, molha. Depois cobre e vira um inferno ao quadrado, porque aí você dentro, em cima do trio, com todo esse som, coberto por uma lona, com um instrumento chamado bacurinha, que foi forjado no fogo do inferno, tocando alto pra caralho, entendeu? É isso aí. Caraca. Eles botam uma estaca, olha o tempo, eles têm que passar o trio andando em movimento, em dois caras às vezes. Tem que passar uma lona gigante de 25 metros. Não, primeiro eles têm que botar a estaca pra botar a estrutura que vai passar a lona, depois ele joga a lona por cima, dois caras enchem a lona enrolada, depois esses mesmos dois caras vão abrir a lona pra... Mas ó, cara, é muito muito sincronizados, cara. É quase tipo troca de pneu de Fórmula 1. Porque se eu fosse fazer aquilo com alguma equipe inexperiente, ia durar umas 3 horas. Os caras fazem isso em 5 minutos, entendeu? Já teve trio que caiu instrumento de cima do trio. Eu tenho um amigo que perdeu um teclado. O trio deu uma balançada pro lado, o teclado estava embaixo. Caraca. Mas que... O artista, eu acho que Beto tava. O artista que eu trabalho hoje, Beto que fez o carnaval no ano passado. Eu acho que ele perdeu o celular, não foi, Beto? Nossa. Foi tirar uma selfie, o celular caiu de lá de cima. Não, artista gosta de inventar também, né? O cara, ele fica em casa dormindo pensando que merda que ele vai inventar pra ser diferente. Aí ele esse... confabulando com o demônio. Exatamente, confabulando com o demônio. O Tomate, que o Diego trabalha agora, posso chamar, é meu amigo, filho da puta. Ele inventou uma porra de uma pistola que atira CO2, cara. É um negócio, um cano de ferro cromado gigante que ele atira CO2. Só que isso aí, velho, os caras fazem, botam lá e vão testar na cara de alguém, né? É isso. Aí, assim, só que o CO2 é gelado pra caralho. Então, bicho, a porra do CO2 congelou e ele chega no meio do show brincando, haha, bota na minha cara e dá um tiro. Até hoje eu tenho cristal de gelo enfiado na cabeça. São os donos desses trios elétricos? São os próprios artistas? Os filhos do cão, é. A Ivete tem um... Mas, tipo assim, a Ivete tem o trio elétrico dela, é isso? Não. Nenhum artista tem trio elétrico mais. Ah, tem muito pouquíssimos, é. O trio elétrico é uma empresa... Chiclete com banana. Não, tem outro. O Chiclete com banana não existe mais, né? Não? Quer dizer, existe. O Bel saiu, o Chiclete ficou com os irmãos e aí eles venderam o trio porque, entenda, é muito caro. Nenhum artista precisa ter um trio porque não tem número de shows em trio elétrico que compense você manter uma estrutura. O trio elétrico é uma empresa, tem um dono. Mas os caras ganham uma grana surreal com o trio elétrico, não ganham? Cara, não, eu não acho, não. Eu acho que é uma questão de paixão. Eu acho um péssimo negócio. Eu prefiro abrir uma padaria. Cara, com um abadá desse custa R$5.000, cara. Mas aí é outra empresa. Não, mas aí o abadá não tem nada a ver com o trio elétrico. O trio elétrico é uma empresa contratada. O cara é um dono, contém um trio elétrico, o cara contrata ele por dia. Não, beleza. Ok, mas então, quem é o dono do evento? O bloco. Hoje, os grandes artistas acabam se tornando sócios dos blocos, né? Comprando partes ou montando seus próprios blocos, né? Mas, assim, bastante, há alguns anos já que os blocos de Salvador não dão o lucro. Pouquíssimos blocos dão lucro. Hoje tá concentrado todo nos camarotes. Os camarotes dão lucro. Agora, o trio elétrico do Chiclete, eu fiz uma entrevista uma vez com... Que é o irmão de Bel, né? Que é o cara que revolucionou o som do trio elétrico, né? Que ele tirou daquelas bocas sedã, né? Que falava, tipo aquela... Saca o caminhão do ovo? Que tem aquela boca de som que o cara fica falando ovo, não sei o que, o carro do ovo. Pamonha. Ele transformou a fase do carro do ovo pra botar caixas de alta potência em cima do trio elétrico. Então ele foi assim, o cara que inovou o trio. E aí, numa entrevista com ele, eu perguntei, ele tem um sistema de suspensão ativa no trio elétrico, porque ele tinha um problema de quando ele descia uma ladeira aqui famosa em Salvador, e o trio ia fazer a curva, o carro virava todo pro lado e aí o som jogava no chão. Uhum. E o trio que viesse ao encontro dele, entupia ele de som. Aí ele ficou pensando, chamou um engenheiro qualquer, assim, e falou assim, velho, eu quero que você coloque uma suspensão ativa no trio. O cara, mas rapaz, não vai dar certo. Ele, se vire, aqui, toma aqui, é tanto, bote essa porra aí. E o trio elétrico do Chiclete, que ele vendeu e tiraram esse sistema, mas quando ele fazia uma curva que o carro ia pendendo pra um lado, ele... Compensava a hidráulica. Caraca, olha aí. E esse trio Rex, ele era gigantesco. Tanto que ele me contou uma vez que eles foram fazer um show na cidade, e aí o produtor foi na frente pra olhar a cidade e falou assim, ó, o trio não entra na cidade, porque não faz a curva. Não entra, não consegue entrar, porque tem uma praça no meio que a calçada, o trio vai quebrar a calçada. O prefeito mandou quebrar a calçada pro trio elétrico passar. Caraca. E quebrou a calçada, e o trio elétrico tocou. Caraca. Falando de trio assim, eu fico... a gente fala brincando, porque é um trabalho difícil, ao mesmo tempo prazeroso, mas é um grande palco, uma grande invenção, é um negócio incrível, é apaixonante, entendeu? Apesar de esse ano estar feliz de não estar trabalhando no trio, bate a saudade, porque é uma adrenalina muito louca, entendeu? E bateu. Você fez um job ano passado pra gravar um videoclipe em alto mar. Ah, é, no Nascer do Sol. Como é que era essa, esse perrengue? Ah, foi. Beto tava comigo. Foi o DVD do Jamil, Beto. Ah, a gente levou o caminhão pra Maceió e o... O palco era uma balsa no meio do mar. Isso, e era durante o Nascer do Sol, não tinha uma loucura dessa? Não, era no pôr do sol. No pôr do sol. Velho, e os cabos, a gente teve que... Passa o cabo de fibra ótica, né, Nui? Tem que passar do caminhão pra balsa. E os caras pegaram um cano e passavam o cabo dentro do cano com isopor, porque o cabo não podia afundar. Pô, foi uma loucura. Eu nunca fiquei rouco na minha vida. Nesse dia do DVD, eu perdi a voz. Eu não falava, não tinha voz, tinha que falar no ouvido das pessoas pra me entender. Foi muita loucura, muita loucura. E balançando tudo, e tudo sujo de areia, nossa senhora. Mas os caras só tinham, tipo, 20 minutos pra filmar no pôr do sol, é isso? Não, foi o show inteiro, DVD, e as pessoas... tinha que começar, o sol, vamos lá, se punha às 6 da tarde, o DVD tinha que começar às 5, e ele no meio do DVD era o pôr do sol e ele encerrava à noite. Então eram 2 horas de gravação, que o pôr do sol era no meio, entendeu? Ah, caraca, não pode dar nada errado. Mas vocês ficaram na balsa com os caras? Não, a gente dentro do caminhão de gravação, na calçada, aí fibras óticas passando por dentro do mar até a balsa, mais ou menos uns 250 metros de fibra ótica, lá, e as pessoas em volta nas lanchas, curtindo o show, né, em caraca. Volta. Ah, tem aí na internet, coloca aí, chama Jamil de Todas as Praias, não é isso? É, mas no DVD vai estar lindo, né? Todo mundo não podia nem pegar nas costas, que tava... Parecendo um camarão. Vocês ganham bem? O cara, no nível que vocês chegaram, vocês ganham bem pra caralho ou é perrengue e é paixão mesmo pelo trabalho? Ah, cara, eu ganho muito bem, ainda bem. Eu tô bem, tô numa situação confortável, tenho empresas, né, já, que foram geradas com o trabalho, então hoje eu tenho um caminhão de gravação, sou sócio de um estúdio, tô construindo um novo estúdio. Mas é uma profissão que, em geral, ela começa muito difícil ou falta tanto mão de obra técnica que não, o cara que souber mandar bem, ele vai chegar aqui. O problema, assim, acho que Luizinho e Diego vão concordar. No Brasil, o cara que vira técnico, ele começou enrolando cabo, entendeu? Uhum. Tipo assim, ele era o carregador da empresa. Então, na maioria das vezes, tristemente, falta o básico da educação, cara. E aí é difícil, né? Então, assim, eu e Luizinho, a gente pode dizer que somos exceções, pudemos estudar fora do Brasil, tudo mais. O Diego, de vir de uma família boa e ter se apaixonado pela profissão, músicos. Então, assim, acaba sendo diferente. Eu posso dizer o seguinte, na posição que eu tenho ou que o Luizinho tem nos Estados Unidos, eu estaria muito rico. Uh-huh. No Brasil, a gente tem um bom momento, ganho bem, mas é uma batalha, entendeu? Uh-huh. Costumam fazer essa pergunta, poxa, mas você dá pra viver de música? Música é uma profissão? Aí eu falo assim, poxa, eu consegui com 42 anos construir um patrimônio bacana, eu tenho meu apartamento, tenho um apartamento na praia, não devo nada a ninguém, tenho uma vida dentro do possível muito tranquila, moro num bairro bom e tudo isso graças à música. Nada foi herdado de família, assim. Uhum. É, apesar de eu ter vindo de uma família excelente também, uma família que pôde me dar a melhor educação do mundo, estudar em colégios excelentes e tal, mas tudo que eu consegui construir dentro da minha vida, tudo que o meu patrimônio foi conquistado graças à música. Agora, assim, eu acho que independente dessa coisa, ah, pô, vocês ganham bem, eu acho que qualquer profissional em qualquer área se destaca, seja um profissional, competente, um profissional reconhecido, ele vai ganhar bem, né? Eu acho que uma coisa é natural, né? Uma coisa natural. Acontecendo mais cedo ou mais tarde, mas se esse profissional se destacar, ele acaba tendo uma valorização diferenciada. Mas eu posso destacar demais, né? Que isso não é, na nossa profissão, não é a regra. A regra é que ganha mal. É isso que eu queria saber. A regra é que ganha mal. Não tem, vale frisar que não é trabalho técnico, entendeu? Se você colocar eu, Beto e Luizinho pra mixar a mesma banda, na mesma situação, são sons diferentes. Totalmente. Então é um trabalho artístico, você ganha pela arte que você faz, não é? Qualquer pessoa vai ler um livro, vai estudar, saber como é que a mesa funciona e vai tirar um puta som. Não é uma ciência exata, né? É só conhecimento da ferramenta pra colocar pra fora a expressão artística. Você estuda pra poder saber o que fazer pra botar, como um guitarrista passa horas estudando pra mexer mecânica ficar boa no braço, a gente passa horas, dias, anos estudando técnica de áudio para poder conseguir o resultado artístico que a gente quer, entendeu? E você é reconhecido pela excelência na mixagem, né? O som de Ciclano é bom. Então, a gente compra disco, a gente abre para ver quem foi que mixou o disco. Não importa quem, se o cara tocou, quem, sei lá. Eu abro o disco e procuro quem foi o cara que mixou. Puta som do caralho. Outra perspectiva. Não tem só isso, Diego. Assim, eu vejo por uma outra forma. Claro que a competência artística e musical da gente conta pra caralho, mas, por exemplo, eu acho que num estúdio, principalmente, conta muito mais uma pessoa que tem um networking muito forte e uma pessoa safa do que simplesmente o cara ser um cara talentoso e ponto. Porque, por exemplo, uma situação que a gente vivencia diariamente, é você tá aqui sentado na sua cadeira mixando, aí você tem um artista do lado esquerdo, produtor do lado direito e atrás o diretor artístico da gravadora ou o presidente da gravadora, e ao mesmo tempo eles fazem pedidos diferentes ou colocações diferentes, e você não pode, tipo, parar ali a máquina e falar assim, pô, vamos chegar num bom senso, decidam-se, você tem que matar a bola no peito, ouvir os três, interpretar os três e conseguir dar uma solução porque os três estão pedindo. Ah, eu quero mais suco de laranja, eu quero mais o pão tostado, eu quero mais reverb na minha voz. Você tem que fazer os três. Eu acho que esse profissional dentro do estúdio também acaba se destacando mais do que os demais, além da competência musical e artística. Uma coisa que eu passo para os meus assistentes o tempo todo é que tirar um bom som, mixar bem, é obrigação. É obrigação. Fazer o som é sua obrigação. Eu tô ali para fazer o melhor e que qualquer um que sentar quiser se destacar, fazer um bom som é mais do que obrigação. O que você consegue acima disso é o que é seu diferencial. E muita gente se frustra por isso, porque acha que, porra, aprendi, saí da escola, vou botar pra fuder, tem o curso de áudio, fica, aí senta lá na mesa de som e não consegue o mesmo resultado. Aí fica culpando, ah, porque eu não tenho o equipamento que fulano tem. Mas, na verdade, mixar é um dom, né? O cara tem que ouvir, interpretar aquilo ali, encaixar todos os instrumentos de forma musical, entendeu? Tem que ser músico pra fazer isso, não é? É um cara que estudou, lê um livro. Tem que ser musical, tem que ser musical. No mínimo musical. É, tem que ter ouvido muita música. Toda pessoa que se destacou, eu tenho certeza, eu, o Luizinho, o Diego, ou qualquer que destacou, ouve música o tempo todo, a vida inteira. E quando você vai mixar, nada mais está fazendo do que buscando na sua caixinha as referências do que aquilo que você quer usar, entendeu? Então é ouvir música. Um cara que não gosta de música não pode nunca mixar. É que nem o cara que não lê seu escritor. Né? É, exatamente. O cara tem que ter a cultura, né, do universo onde ele atua, né? Com certeza. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é: e quando vocês têm que trabalhar com uma música, um estilo musical que vocês odeiam? É trabalho e pronto, final? Olha o silêncio. É porque, assim, é quase todo dia, né? Boa, Beto. Não, brincadeira, cara. Eu acho assim, que mesmo como médico, que o pessoal fala que fica um pouco menos sensível às coisas, eu acho que a gente fica um pouco menos sensível à música. Eu ouço música o dia inteiro, independente do meu trabalho. Quando eu paro de trabalhar, eu ouço a música que eu gosto, entendeu? Mas quando eu tô trabalhando, normalmente a gente consegue... Acho que o Luizinho também, assim, você consegue abstrair o seu gosto, entendeu? Você vai fazer o melhor artisticamente, tecnicamente para aquilo, independente do seu gosto musical. E você acaba realmente deixando essa coisa de gosto musical de lado. Agora, claro que a música que eu, às vezes, que eu tô fazendo não é a música que eu gravo pra botar no meu carro e ouvir, aí é diferente. Não pode confundir gosto com competência, né? Tem a música que você não gosta e tem a música que é mal feita, né? Exato, exato. É isso, eu não gosto hoje de música mal feita, independente do estilo. Se a música for bem feita, pode ser o estilo que eu pense que um dia eu mais detestei, eu vou curtir fazer. Entendi. As pessoas me perguntam assim, pô, você gosta de que tipo de música? Já que você trabalha com música, tantos anos, tá, falando assim, bicho, eu gosto de música boa. A melhor música pra mim é música boa, independente do estilo. É óbvio, eu tenho meu gosto pessoal. No estúdio, eu não tenho preconceito absolutamente nenhum com nenhum tipo de música. Acho que eu já trabalhei com todos os estilos possíveis e com o maior carinho, com a maior dedicação. Eu me preparo antes de fazer um trabalho que eu não conheço, eu vou procurar informações, eu vou ouvir, sabe, como se fosse um estudo, sei lá, de uma pesquisa, de um trabalho de faculdade. Se fosse um músico, músico pra tirar a execução que ele vai ter num show. Pra mim, o trabalho de um técnico, de um engenheiro, é a mesma coisa. Tem que estudar em casa o tempo todo. Ao vivo, eu não trabalharia com alguns estilos. Mas em estúdio, eu trabalho com todos e respeito todos. É, mas provavelmente não seja nem por causa do estilo, e sim por causa do métier, do ambiente, né? Nossa, Beto, desculpa, Beto, perfeito, perfeito. É. Como é que eu posso dizer? Eu ia consertar isso, você foi mais rápido que eu. Na verdade, assim, o grande problema é o que envolve a música. Musical, e aí o estilo, as pessoas, né? isso, não é a música em si. Eu tive uma experiência bem particular em relação a isso, não citando o nome do artista, mas chegou em uma determinada, eu freelancer, né, fui lá fazer o show de um artista, chegou numa determinada parte do show, onde o local, era um trio elétrico, numa micareta, onde o local que o trio elétrico passava era uma rodoviária. Então, as pessoas que estavam na rodoviária não estavam participando da festa. Então, na rodoviária tinha mulher, criança, pessoas que não estavam nem aí pra festa, estavam ali esperando o ônibus pra ir embora. E o artista botou o pé na grade do trio e puxou a música que tem a seguinte frase: chupa aqui pra ver se sai leite. Aí eu falei, caralho, velho, eu tô participando disso aqui, velho. O cara cantando chupa aqui pra ver se sai leite, chupa aqui pra ver se sai leite. No outro dia, eu pedi, ó, galera, você, não dá você mais. Você foi longe, hein, Diego? Não dá mais, obrigado aí. Não dá, entendeu? É isso que eu menti, eu não posso participar disso. E-A-F-I-A-F-E. O que vocês acham dos DJs? Depende. Existem DJs e DJs, né? O DJ pendrive, que bota lá e dá o play e fica... Eu não entendo por que todo DJ acha que a mesa deles lá, o mixer dele, tá pegando fogo. Você já reparou? Eles pegam um knob assim, puxam a mão pra cima. Eu falei, caralho, tá pegando fogo a mesa dele. É foda, os caras não amarram, não estão fazendo nada, a maioria deles. Apertou o play e fica ali, ó, dançando, tirando o fone de lado, bota fone, aí puxa o botão, joga a mão pra cima. Ó, é só lembrar o seguinte, existe o DJ, que é o cara que toca a música dos outros, e ele tá ali pra... Então, o DJ, inicialmente, é o cara que escolhe o repertório, que mantém a pista cheia, que sabe o que botar, sabe a hora que acalmar. Uhum. Então, assim, esse é o DJ, né? E existe, é o que era o DJ antigo, existe hoje os produtores de música eletrônica, que chamam também de DJ. Eles estão produzindo, na verdade, música eletrônica, e fazem aqueles mega shows, onde ali eles não estão fazendo nada. Estão tipo... dançando e botando a mão pra cima. É, tipo assim... Tipo David cara, Guetta... É tipo... Ó, o David Guetta é um cara que produz a sua música, né? Sim. É Skrillex também. Na hora do Skrillex. Show. Na hora do show ele não tá fazendo nada. Daft Punk. Não, Daft Punk é uma banda. Tem todo um conceito muito bacana. O problema é que aí começam a aparecer subterfúgios disso, né? Os caras produzindo qualquer... Outro dia desse um DJ me mandou uma mixagem pra eu ouvir que a base que ele fez tava num tom diferente da voz, cara. Quase vomitei. E deu onda que tem que o solo é uma harmonia maior e a música tá em menor. Isso, então assim, aí é loucura. Então, o cara pega um monte de fragmento de música com outras vozes e sem conhecimento nenhum, ou sem feeling, inclusive, fica tentando montar uns Frankensteins horríveis. Esse é um dos pontos que a música tem, vamos lá, tem uma rusgazinha com o DJ. Mas eu não sei, Luizinho, e você, o que você acha? Tem rusga? É legal essa pergunta, porque a apresentação do Beto foi toda linda e maravilhosa, assim, contando do começo da história dele, e eu acabei não fazendo essa breve apresentação. Meu começo de tudo na vida musical, eu estudei, eu era DJ, garotão ainda e tal, mas DJ há 30 e poucos anos atrás, era uma coisa diferente. Era que, ó, DJ tocando, eu perguntava, baixava do you wanna dance, baixava o volume pra galera, aí subia de novo. Ele abraçava do you wanna dance. Eu fiz curso com um cara chamado DJ Puka, que foi o oitavo melhor DJ do mundo já. E a gente tinha aula de música, tinha aula de ritmo. Você ser DJ naquela época, você tinha que saber a tonalidade da música, o andamento da música, pra quando você fosse fazer um crossfade de uma passagem de uma música pra outra, tinha que ter toda a relação do mundo, sabe? Sim. E hoje em dia isso acabou, né? É tudo totalmente digital, coloca o pendrive, se não o pendrive é um CDJ, deixou de ser artista. Artístico, né? Ah, mas eu e a Zagal, a gente viu a diferença que o DJ foda faz nisso que você falou. A gente viu, talvez vocês conheçam, chama Zegon. Aham, claro. E achei muito foda a apresentação dele, cara. Ele tocou, no, pode falar, o casamento de quem? Não sei. Bom, foi um casamento de amigo nosso, grande. E aí um dos caras deu de presente pra ele contratar esse cara pro casamento, entendeu? E realmente o trabalho que ele fazia entre uma e outra, ele ia pra outra, misturava mudava os ritmos, voltava pra primeira. Era inacreditável, cara. Era realmente, gente, caraca, eu nunca tinha ouvido realmente o que que um DJ faz. Eu tava indo só em DJ. No live, talvez ele seja a sessão, né? Que a maioria dos DJs que eu vejo antes de show, o cara aperta o play e fica ali. É isso. Mas se ele fez isso em casa, whatever, ele fez muito bem feito, entendeu? Eram duas músicas que pareciam ser uma só. Isso era incrível, cara. Eu chego a uma teoria, tem uma teoria comigo, que ninguém chega em algum lugar de destaque à toa. Ou se consegue chegar por um, sei lá, por um acidente, não se mantém. Uhum. Né? A prova tá aí o Big Brother. A maioria chegou ao estrelato e desapareceu. Todos os DJs que chegaram, como o Zegon, como você falou, David Guetta, pode apostar que os caras têm alguma coisa por trás. Você pode não ser fã, não gostar, mas não chegaram e se mantiveram à toa, entendeu? Sim. Virou banal, né? O cara compra agora dois toca CDs com um mixerzinho, fica pegando no mix como se estivesse pegando fogo, entendeu? E é DJ. Ataca de DJ, ataca. Ataca. Com a playlist no Spotify, vamos nessa. É, isso é totalmente diferente dos reais DJs, que todo músico, todo engenheiro de som tem o maior respeito pelos realmente reais profissionais DJs, que música eletrônica tá aí, velho. É uma realidade. Então, tomou conta do mundo e é importantíssimo, né? A primeira vez que minha esposa foi pra Nova York, a gente fez um rolê chamado Hip Hop Rush Tour. E aí a gente foi no ponto de encontro e tal. E aí o cara se apresentou, eu sou fulano, não sei o quê, pô, beleza. E aí já, pô, sei lá, com uma hora de rolê assim, o cara perguntou assim pra mim, pô, você gosta de que tipo de música? Eu falei, bicho, eu gosto muito de hip hop, de rap, mas não o que é feito hoje. Eu gosto da raiz, o que era feito na década de 80, Grandmaster Flash, não sei o quê. O cara, tipo, começou a chorar. E aí ele foi, parou o passeio. A gente entrou numa loja, ele pegou um disco, um vinil, isso no Harlem. Ele é um cara chamado J.D. Wilson. Ele tá até no meu Facebook, pra quem quiser pesquisar. Ele trabalhava com o Grandmaster Flash e com o Afrika Bambaataa. Era o DJ dos caras. Caraca. O cara, bicho, quando ele me mostrou o vinil, assim, a foto dele e tal, me deu uma camiseta. Porra, eu fiquei extremamente emocionado. Esses caras eram DJs de verdade. Eles tocavam um instrumento. Hoje em dia, ficou muito banal, assim. Eu não sei se essa pergunta que vocês formularam pra gente tem a ver com a relação dos shows e tal. Eu tenho uma conduta no trabalho, assim. DJ que toca antes do meu show não entra na minha mesa. Não. Eu também. Tem um DJ antes. Pra não mexer. Então, assim, ou ele vai tocar numa outra mesa, ou vai tocar direto no processador, direto no PA, na puta que pariu. Na minha mesa, não entra. Ah, mas é o cara da festa. Isso já tá no contrato, já, sabe? É uma coisa que eu pedi pro meu produtor colocar no contrato que eu não aceito. DJ antes do meu show não entra na minha console. Esse é o Luizinho que eu conheço, agora sim. Agora sim. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.